top of our lungs. When the boombox burns as we're falling in love. I got a bottle of whatever, but it's getting us strong. Singing here's to never growing up. And call up all our friends. Go hard this weekend for no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot. Half past 10 o'clock. We don't ever stop. And we're never gonna change. Say, won't you stay forever? Stay, if you stay. Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. É, gente, estou aqui hoje representando as mulheres com busto grande. Ah, é verdade, né? Afinal, João a própria Padrão, Duda Bigoluta, né? Buçuda. Eu amo. É isso. Ah, perfeito. E daqui a pouco teremos ele, obviamente, Márcio Zanon, que foi jantar antes da gloriosa gravação. Então, em breve, teremos aí o reizinho presente conosco aqui para desfrutar de momentos tão saborosos nesse programa incrível que estamos começando agora, né? Nossa amiga que passa o endereço errado, né? Como é que é? Zanon é nossa amiga que passa o endereço errado. Exatamente. O cabelinho dele é igual de Naja, né? Não queria falar Sim. nada. Eu. Mas é igualzinho o cabelinho de Naja. Ah, eu amo. Só o que eu tenho a dizer. Mas, menino, vamos começar então aqui o nosso bloquete, né? De notícias e amenidades, o bloco favorito do Brasil, né? É, antes que você que está na sua casa se pergunte, vai ter alguma coisa sobre o Diddy? Não vai, porque nem eu entendi o que está acontecendo. Então, né? Como. Se informem. E a gente achando que Diddy Kong, né, ia bombar na área nova da Universal, porque... Só que não, né? Bom, e eu, olha, fiquei passado. Mas aí não vai ter nada de Diddy, porque realmente eu não entendi. Eu sei muito por alto o que está rolando. Mas também não fui correr atrás e sim, também não fiquei muito interessado, confesso. Acho que não é assunto pra esse programa, esse programa é sempre tão leve. Exato, é muito baixo astral, né? Então, não tem como. Ai, ai. Mas vamos começar então aqui com o nosso bloquinho maravilhoso, incrível. Está começando a Fall Season, né? Finalmente. Né? Então a gente deveria ter mais notícias do que tem, mas não tem tanta notícia assim, menino. Fiquei passado. Ok, chocado. Não existe mais Fall Season, né? Que isso, menino? As coisas tudo estreando aí nos canal, tudo. Porra. Só fenômenos mas, culturais, né? Gravando um dia antes, mas amanhã aqui, né? Que estamos gravando na quarta-feira essa semana, quinta-feira teremos a aguardadíssima estreia da 21ª temporada de Grey's Anatomy, finalmente. Então, semana que vem teremos Grey's Anatomy nesse belíssimo podcast aí. Vamos avaliar o tapa de merenda, né? Uhum. E o que sabemos sobre essa nova temporada? Não sabemos nada, essa é a verdade. Sabemos que Meredith vai ser processada, né? Eu vi uma promo que eles botam no povo entrando e saindo das portas, né? Uma transição de milhões. E eles investindo muito na doutora demitida, né? Yasuda. Doutora Yasuda. E também na grande doutora que foi a rival de Bailey, que a gente não conhecia na semana passada, né? Vai ser esse grande... Vai ser um reset cultural, né? Tô com essa expressão na cabeça hoje. Que eu tava falando com o Zanon de manhã que hoje faz 21 anos que Britney lançou Slave for You, né? E fez a transição pra fase piranhona. E aí eu falei pra ele que foi o reset cultural da música pop também. Só... E de Britney. De Britney também. Aí um passo, né, da loucura que vi aí depois. Garo. Gente, mas é verdade. Ela não tá boa, infelizmente. Né? Até porque a gente tava conversando no grupo essa semana que saiu o álbum aí de Christina, né? De 25 anos aí, do álbum dela, de estreia. E a bicha tá mais bonita do que nunca, 25 anos depois. 25 anos de Lotus Tour, né? 25 anos de Lotus Tour, vem aí. Por isso que o Wanda é o podcast pioneiro do Brasil, que já tem 25 anos. Começando aqui as notícias, menino, liberaram aí, né? Ou melhor, vazou na Globoplay o nome, né? Do revival de White Collar. Muitas notícias de White Collar, né? Todo mundo preocupado aí com se revival ou não. E o revival de White Collar vai se chamar White Collar Renaissance, né? Aí em homenagem à Beyoncé. É, em homenagem à Beyoncé. Né? Será que vai tocar a música? Com certeza. Com certeza vai. Era de Madagascar. Yeah, yeah. E o nome do episódio piloto, né, vai se chamar Masquerade. É aquele negócio, esse aqui é a grande especulação da especulação da especulação, porque não foi aprovado essa série ainda, né, menino? Eles estão tentando fazer e aí eles ficam jogando essas info pra ver se alguém fala assim, ah, vamos fazer, menino, claro que vamos fazer. Mas essas info é de algo que tá sendo filmado ou é só fanfic mesmo pra ver se alguém filma? Menino, é o roteiro, né, vazou o roteiro aí da galera do rolê. Então, fica-se essa especulação aí. Mas, assim, dizer assim, um canal falou, comprei, vou fazer. Não tem nada disso. Porque Hilary Burton não vai poder, né? Que ela tá ocupada aí também com o grandíssimo revival de One Tree Hill de Peter Brook e Mães. Exatamente, né? Mais um reset cultural também. Isso. O que mais a gente tem aqui? Menino, começaram as filmagens aí da segunda temporada de Avatar, O Último Mestre do Ar. Né, Netflix mostrou os atores aí com seus roteiros, todos fofinhos, felizes para caramba. E foi uma série que eu vi até o final, mas não me pegou muito, né, menino? Não me pegou, assim, complicado. Sabe que ela super me pegou, mas eu não vi. Adoro! É, eu acho que eu vi três, gostei e não segui. Pra barra. Gostou e falou, por que vou continuar, né? Eu gostei, mas pelo visto não bastante. Os episódios me cansaram um pouco por serem muito longos, né? Todos eles, não era assim, um é muito longo. Não, todos eles eram muito longos. Então me deu uma cansada. A única série que conseguiu me pegar a despeito dos episódios longos foi Fallout, né? Que era uma obra-prima. É, foi bem divertix. Mas que não ganhou Emmy, né? Tururu. Ah, mas até aí, né? Quase nenhuma. Licade. Nem Leftovers ganhou, né, menino? Ah, nem Rex. Rex ganhou. Segundo a especialista. Menino, escalação de Jacob Elordi aí foi criticada, né? Porque ele foi confirmado no elenco da nova versão de O Morro dos Ventos Uivantes, né? E ele vai ser o protagonista aí. Quem vai dirigir esse filme é a Emerette Fennell, né? Que fez o glorioso... Esqueci o nome, meu Deus, do Leitinho no Ralo. Esqueci. Garoto. Saltburn. Lembrei, Saltburn. Ela vai dirigir, né, roteirizar, e os protagonistas vão ser Margot Robbie e o glorioso Jacob Elordi. Só que aí as críticas fizeram, porque no texto original do livro, o personagem dele é descrito como um cigano de pele escura. E aí o negócio, né, deu uma pegada aí. E fica a grande questão, né? Se Emerette aí, Emeralda, vai sucumbir à cultura woke ou vai fazer o que ela quiser, né? Eu tô preocupado com a disparidade de Margot Robbie, que sabe atuar, e Menino Jacó, né? Que isso, tão bom! Porra! Tão bom, o reizinho. Grande ator aí de Elvis também. Eu, hein? Fazendo tudo aí. Elvis, mas o que que ele também era? Elvis. E o homem que teve o leitinho tomado. Não, Elvis, chato de euforia, Barraca do Beijo. É a carreira dele. Barraca do Beijo. Que eu preferia e vários filmes de viado agora, que a moda agora é dos filmes de viado. Fica dizendo, tivemos cenas intensas que não sei o que, vou chupar muita grande. A nova Heartstopper, né? Uhum. Aliás, você viu a notícia de Heartstopper que moveu o Brasil? Qual? Que Kit, né? Não se aguenta mais. Falou que ele e Joyzinho ficaram com queimaduras de barba por conta das muitas cenas de beijo. Queimaduras de barba? É, ele falou, tipo, beard. É, tipo, quando fica assim, raspando as barbas, como se eles tivessem muita barba, né? Exato, somente eles ficaram o Joe Locke. Eu acho que é beard rash que ele falou, né? Que é tipo uma alergia. Ah, tá. Nossa. Quem pensa assim, pensa que vai ser um X-Video, né? Não vai estrear na Netflix, né? Vai estrear na Netflix. É, porque eles passaram 19 horas gravando cenas de sexo, né? Que eu já te falei que vai ser aquela fungadinha assim. E esses grandes beijos, né? É, eu tô impressionado eles tentando fazer o barra acontecer, né? Não precisa. Essa é a grande verdade. Não só não precisa, como acho que vai atrapalhar, né? Que vai atrair um monte de psycho procurando essas cenas. E aí, exatamente. Daqui a pouco os garotos estão sofrendo bullying como já sofrem, então dizendo assim, ah, não sei porquê. Porque você lembra que Kit, quando começou, era um papinho assim, ai, não quero ficar me sexualizando. Sim. Aí os públicos também, gente, só tem 18 anos, tadinho. E aí agora tá aí se oferecendo pra quem passa, né? Assim, nada contra, pode se oferecer, mas depois não reclama das consequências. Aquele louco, né, que culpabiliza na vítima. Não, mas é verdade. Mas você tem razão num ponto que você falou aí. Que ele trouxe todo esse discurso. É, porque pode ser que ele tenha decidido... Né? É, se ele decidiu dar um outro rumo na carreira, usando camisa do Tamo Seu Leitinho, não sei o que e tal, beleza. Só que eu acho esquisito. Em tão pouco tempo, que ele era um menino tão puritano, tão clintinho, né? E aí, de repente, tá aí falando do amor intenso sem parar. Exato. É o rebranding, né, menino? É, o rebranding. É, o reset cultural. Reset cultural, exatamente. Aliás, a temporada de Heartstop estreia na próxima semana, né? Dia 3. Estreia aí. Ai, não vejo a hora. Vem aí a nova temporada. Mas Show Kit vem quando? Menino, começaram a filmar não tem muito tempo, não. Pois é, achei que você tava pra ver aí. Aparentemente, a única série da Netflix que é rápida de filmar é Emily em Paris, né? Sim. Aparentemente é a única série. Emily em Paris e Outer Banks, que também começou outro dia, já terminou, já vai começar. É isso, as únicas. Ninguém precisava, as duas, né? Únicas séries. Ah, é divertido, Outer Banks. Você falou que nem voltar pra última. Menina, eu não terminei de ver a terceira, né? Mas eu acho que seria então. Honesta. Olha, pra você que vê tudo, você viu o Avatar inteira, falou que não gostou. E não terminou a terceira da série que você acompanha desde o início. Não é. Mas eu sempre tive problema com Outer Banks. A primeira temporada eu só vi quando tava. Eu comecei a ver quando estreou. Me perdi o interesse. Aí quando tava pra estrear a segunda temporada, aí eu assisti toda a primeira temporada. Vi a segunda, assim, meio. E a terceira comecei a ver quando estreou e vi dois episódios só e não continuei, assim. Eu tenho problema com o ritmo de Outer Banks. Né? Então, reforça meu ponto que não é uma boa série. Né, menino? Enquanto estou aí assistindo 7 episódios de Gilmore Girls por dia, né? Olha casa, aí. Né? É porque eu comecei a ver na semana passada. Você pode acompanhar junto com o podcast do menino Scott, né? Scott? É, o Luke. Ele faz um rewatch de Gilmore. Ele tem um podcast reassistindo? Tem. Mulher ia morrer sem saber. Pois é. A gente tava falando de gays, né? Márcio Zanon está entre nós agora. Márcio Zanon, o cara da malhação. Olha, eu cheguei aqui já pra avisar que eu vou ser a militante mais chata desse site logado. Com essas pautas aí. Vou xingar muito. Como assim? Não vai nada. Aqui. Vou sim. Não. Estou cansada da sexualização do corpo latino LGBTX criminoso. Não tá cansada, não. Quando eu mandei as fotos no grupo, a senhora não tava cansada de nada. Não, menina, mas assim, da persona, não. Mas da história como foi contada, sim. Entenda no minuto... Mas você não tava lá pra saber se a história foi assim ou não? Nem a Ryan Murphy estava também. Mas ouviu relatos, a senhora nem relatos ouviu. Ai, menino, não sabia nem que esses homens existiam. Eu sabia. Falar nisso, já tô aqui com justamente notícias separadas aí, né, de Monster, né, Assassinos de Pais, a história dos irmãos Menendez, que é o grande hit do momento aí, né, com mais de 12,3 visualizações só no fim de semana, no primeiro fim de semana aí. E foi uma série que movimentou não só a Netflix, como as notícias, né? Porque o Eric Menendez... É, não movimentou só a Netflix, movimentou as notícias também. Mas é da Netflix? É. Achei que era do FX. Não, é da Netflix. Monsters? Você botou na pauta, você falou até que ia mandar os episódios, eu não Monster vi. Porque é achei, que era, achei que era baixar, por isso que eu não vi. Não, aqui é da FX, é o American Sports Stories. Ah, eu achava que era tudo FX, tanto que eu fui ver, né? Falei, ah, só vou ver as coisas do streaming. E perdi essa grande, grande obra, esse grande moço. Ah, perdeu muito, não. Né? Isso porque eu coloco na pauta de onde é o conteúdo, né? Mas você falou, vou mandar pra vocês as duas séries de titia. Aí eu achei que eram as duas de fora do streaming. Não, eu mandei os dois episódios de American Sports Stories. E o Child Star. E o documentário de Demi, que logo na sequência saiu no Star Plus. É Child Star, eu vi no, na Disney mesmo. É isso. E aí, menino, teve essa... Deu mole pra caramba. Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. É isso. Entreguei o negócio na mão dele, prontinho. Uhum. É só comer. E aí, essa semana teve uma polêmica, né? Porque o Eric Menendez... fez uma declaração através de sua esposa, já que ele tá preso, né, em prisão perpétua, falando que não tinha gostado do que, né, de como tinha sido retratada a história. E aí titia veio, né, hablar e falou que, abre aspas, né, acho interessante ele falar sobre isso, sendo que ele não viu a série, né, então acho curioso. Mas espero que ele assista, porque eu acho que se ele assistisse ficaria... orgulhoso do Cooper Koch, né, que é o ator que faz o personagem dele. E aí ele fala, é um caso de 30 anos atrás, mostramos muitas perspectivas. E é isso que a série faz em cada episódio. Você recebe uma nova teoria com base em pessoas que estavam envolvidas ou cobriram o caso. Parte da controvérsia parece ser de pessoas pensando, por exemplo, que os irmãos estão tendo um relacionamento incestuoso. Há pessoas que dizem que isso nunca aconteceu. Porém, existem pessoas que disseram que aconteceu. Sabemos como terminou. Sabemos que duas pessoas foram brutalmente assassinadas. A nossa visão e o que queríamos fazer era apresentar todos os fatos e fazer com que os telespectadores tirassem duas conclusões. Tirassem suas conclusões sobre quem é inocente, sobre quem é culpado, quem é monstro e quem não é. E também para levantar a questão de um assunto que não é abordado na nossa cultura, que é o abuso sexual masculino. O que fizemos com responsabilidade. Fecha aspas. Fez sim. Assim, ele fala... Uma coisa que eu adoro não posso a super responsabilidade que ela explora os homens o tempo inteiro. É. Porque ele levantou, ele falou lá essa questão do... Que o Eric Menendez falou, do abuso, não sei o quê, que o Ryan Murphy não tinha mostrado. E o Ryan Murphy também fala, numa parte dessa resposta, que fala que 65% da série é falando sobre, realmente, os possíveis abusos. E, realmente, ele fala. Eles falam, são dois episódios inteiros sobre isso, né? E mais uma parte do episódio do julgamento. Ele realmente fala bastante sobre isso. Mas uma coisa que vai ficar, que a gente vai falar mais sobre a série, né, no slot dela, é que realmente, como os dois não eram pessoas 100% confiáveis também, a gente não pode dizer se tudo que eles falam aconteceu, É complicado, né? Complicado demais. E aí, menino, o ator, né, que faz o Lyle, né, ele também rebateu essas críticas aí, né, o Nicholas Alexander Chavez, ele falou que tentou empatizar com a posição que o Eric Menendez foi colocado, e ele disse assim, eu só consigo responder a isso com simpatia e empatia. Afinal, não posso nem imaginar como é difícil ter o momento mais traumático da sua vida colocado na tela, para todo mundo ver. Ele admitiu que, embora fez bastante pesquisa, né, antes das filmagens, ele fala que a série vai além do que é documentado, e que ele também foi olhar lá os registros de julgamento e tal. E assim, a verdade é que a Netflix foi muito malaca, né? Porque a gente teve a série agora, e na semana que vem estreia o documentário dos Menendez, que vai ser a primeira vez, desde que eles foram presos, que eles vão dar a versão deles sobre o que aconteceu. Né? Então a gente vai ter aí a versão... real, entre aspas, né, do que aconteceu pela visão dos Menendez, que a gente nunca viu. Então, a gente vai poder aí, quem assistiu a série, vai poder pegar a série, pegar o documentário. Tem um documentário também no Max, sobre esse mesmo caso. E, sim, ver o que você quer levar, né? Porque, assim, pra mim, foi um crime real, obviamente. E a gente já viu várias vezes várias coisas de crimes reais sendo ficcionalizados. Umas melhores ficcionalizadas, outras nem tanto, né? Vide aí o filme de Suzanne von Richthofen. E eu acho que... não vou falar, não. Deixa quieto. O que eu ia falar é que, pra mim, às vezes, soa um pouco oportunista da parte deles também, dos Menendez. Ah, sim. Entendeu? Mas claro, sim. Né? E assim, porque... na verdade, o Ryan Murphy, ele torce pra esse povo vir reclamar, né? Porque assim, se ele tivesse, ele podia só ter feito uma série inspirada no crime com outros nomes, com outra história, pegar só o tema, né, gente que matou os pais, mas não. Ele quer mexer, dizer que ele tá fazendo essa grande contribuição investigativa à sociedade, mas na verdade ele quer polêmica, né? Sim. Exato. E é a segunda vez, né, que retratam esse caso em série. Porque em 2017 teve um Law and Order, que era mais um dos spin-offs lá, que era o Law and Order True Crime. E o caso da primeira e única temporada foi o dos Menendez, né? Só que por ser uma série de TV aberta, eles tocam muito menos nessa questão mais pesada dos abusos, né? Uhum. Mas teve esse mesmo caso lá, retratação na TV do caso. E nem por isso eles saíram aí dos esgotos pra poder hablar, né? Mas eu acho que a visibilidade também, né, acaba sendo um prato. Porque a série da NBC que ninguém assistiu, por que que vamos hablar? Uhum. Né? Mas a série da plataforma global, né? É, porque vamos combinar, se o Ryan Murphy só quisesse, tipo, me deixa em paz, né, Menendez, ele teria só respondido, obrigado, Lucinda. Eu aprecio muito o conselho de mendiga, né? Ai, eu amo! Ai, que delícia, cara. Vou ligar meu ar. Olha a Dona Paola! Ah, maior de todas! Dona Paola! Ah, eu já tava falando de você, eu ouvi você falar. Estão xingando? Porque a gente ama. Xingando? Jamais! Cadê os meninos? É esse aqui, ó. Divulgando. Eu tô vendo a foto de vocês, ó. Você parece um pouco Juliano, hein? Não parece? Não. Sou eu? É. É você mesmo. Esse é o Edu que tá com foto que não é ele. Ah, eu vou botar minha foto. Manda um beijo pra Dona Paola. Pra Dona Paola ver. Eu vou até alterar a foto agora. Eu tava pensando que eram uns 5, 6 caras. É 3 meninas? É. Nesse negócio, né? Tá pouco. É tanto barulho que ela achou que era o Gangue Bang. Aí ela saiu. Quê? É aqueles meninos que foram vocês na Pincon, né? Isso, esses mesmo. Ah, é? Mas não era um monte de gente? Mas só tem nós três agora. Sobrou. Era uns seis. É outro grupo. É a maior de todas. A decepção de Dona Paula, que achou que o Zan não tava super bem acompanhado. São só dois meninos. Só dois. Um com a foto de uma mulher loira. Ai, que ódio. Eu não abri minha câmera porque minha câmera do meu notebook é podre, né? Não ia nem pra ela, dá pra ela ver direito. Ai, mas eu amo, gente. Dona Paula é a maior de todas do Brasil, gente. Dona Paula, minha mãe. Vai estar em Wicked musical. Não, e vê que até o público já tá esperando as novas participações da Dona Paula. Já teve agora essa semana. Ah, tinha que perguntar pra Dona Paula o que ela achou de encher o Cine Joia. Cara! Eu amo. Menino! Semana passada falamos aí que Nicole Kidman, né, tava empregada na série lá da Legista. E essa semana, Nicole Kidman está empregada de novo em mais uma série, tá? Porque o nome dela é Trabalho, tá bom? O nome dela é Trabalho. E ela tá indo mais uma série com David E. Kelly, né? Mais uma série aí, que fez a gloriosa The Undoing também. E quem vai trabalhar junto com Nicole Kidman nessa série é Michelle Pfeiffer, que eu não sabia, mas é esposa de David E. Kelly, Michelle Pfeiffer. Vai ser a primeira vez que eles vão trabalhar juntos. Achei que era David Guetta. Cara. E além de Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman, também Elle Fanning também vai estar no elenco aí. Que a sinopse, a série vai se chamar Margot's Got Money Troubles, né? Margot tem problema de dinheiro, ou seja, é uma série sobre a minha vida, mas sem eu ser Margot. E aqui tá aqui, ó, a trama acompanha a personagem Margot, que é a Elle Fanning, que é filha de uma atendente do Hooters e que também lutou luta livre, que por acaso é Michelle Pfeiffer. Agora você imagina a Michelle Pfeiffer lutando luta livre, viado. Nossa, vai ser maravilhoso. Aí a personagem da Elle Fanning acaba engravidando do professor de inglês. E o que obriga ela... Olha só! Que obriga ela a abrir uma conta no OnlyFans. Ah, achei que era blar. Eu achei que ele ia obrigar ela a abrir um relacionamento, né? Eu falei, ah, ainda menos preocupante agora o OnlyFans. Obrigou ela a abrir um OnlyFans. E na plataforma ela vai alcançar um sucesso inesperado. Gente, agora você vê, né? A única pessoa mais pé frio que Nicole Kidman atualmente é a Elle Fanning. Verdade. Que a gata... Se bem que ela fez aquela série real, né? Qual série real? Não é ela que faz com o Nicholas Hoult? Uma série de princesas? Fez, The Great, sim. É, e The prosperou, Great, né? The Great, eu tô confundindo a Ellie com a Dakota, com a irmã. A Dakota, não, Dakota era é a grávida. Assassina. É, a grávida. É, a grávida, verdade. Grávida de Taubaté. Grávida de Taubaté. É a vampira, né? Uhum. Vampiranha. Menino, sabe o que eu descobri essa semana que eu não sabia? Que as paquitas. Não. Lembra da Rosita de Walking Dead? Tinha uma latininha lá que pegava o ruivo. Você sabia que ela é amiga da Bella em Crepúsculo? Eu nem imaginava. Amiga da Bella aquela, sabe aquela que tem a Bella? Mas a Bella tinha várias amigas, né, amiga? Inclusive... Não, então, a amiga da escola era a Bella, a outra, a... Ai, gente, qual é o nome dela? Esqueci. Me fugiu o nome. Ana Kendrick. Ana Kendrick e tinha outra de óculos. Tinha, não. Tinha uma de óculos. Gente, pra mim era só a Ana Kendrick. Que namorava o menino asiático. Não era a Lane de Gilmore Girls? Não, com certeza. Não, não é. Nossa. Descobri essa semana aí que ela é a Rosita de... Fiquei passado. Um grande Rosita. Olha aí. Grandes papéis. Vivendo, né? E aprendendo, né? A Rosinha, né, de Chico Bento. Versão idosa. Não fala de coisa, né? De Turma da Mônica aparece quem? Gustavo Scott, daqui a pouco. Inclusive vai ter aí, né, menino? Agora a Turma da Mônica velhos, né? Vai. Ai, pra quê, né? Todo mundo tava pedindo. Vai ser aí. Né? Poxa, eu sei que vocês pediram, que vocês são Mônicas. Ai, gente, mas pra ver Luiz e Cardoso de vestidinho vermelho segurando um Sansão. Né, assim, um pouco, né? É, eu acho que cada um deve... Não, menino. Acho que cada um deve ver sua idade como bem entende, mas... não estamos precisando ver a Turma da... Porque, assim, se fosse, sei lá, os personagens, né, filosofando sobre a infância... Mas, tipo assim, pra ver esse povo vestido com as cores primárias até hoje, de sapatinho... Ai, gente, não. Limites. Ele foi perdendo a alegria de viver, né? E são umas pessoas mais idosas, assim, tristes, né? Você vê que tá todo mundo muito triste no papel. E o Paulo Betti também, né? O Paulo Betti é o Cascão, né? Uhum. Gente, eu acho que eles estavam precisando reformar um banheiro, né? Sei lá. Não, e tipo assim, Turma da Mônica nunca mais se encontrou, né? Lançou aquele filme bizarro de terror, com aquele elenco escroto. Ah, você pegou chegou assim? Não, nunca vi o filme, não, porque eu já achei ridículo só de trailer mesmo. Aí pegou a série das criancinhas, nunca saiu, e agora veio com isso, assim, tipo, como se ninguém estivesse notando que eles estão perdidos, né? Tá tipo a nova DC, Turma da Mônica. A nova DC, o outro. Ele vai ter que chamar James Gunn pra resolver? Ah, por favor. Chamar Xande, né? Sim, Xanda. Xande, eu quero me amar. Menino Mondinho, Grey's Anatomy aqui, né, que volta semana que vem. E aqui a showrunner de Grey's Anatomy, né, disse que vai ser o arco da Doutora Vulsa, que vai voltar, né, vai ser delightful and fun, tá? Ele disse que ela disse que vai ser. The Light foi fã. E ela vai aparecer por 3 episódios, a gloriosa aí, Doutora Vulks, tá? Então, a grande personagem vai voltar por, também por muito tempo, assim, né? Pra gente... Aguardada, né? Criar essa conexão com ela, lógico. Personagem relevante, né, Brasil? O que mais a gente tem aqui? Menino, saiu as primeiras imagens da nova série de Segundas Intenções, né, do Prime Video. A série que ia, não ia, e né? Então, vieram as primeiras imagens e eu vou compartilhar com vocês pra ver o que a gente acha, né? Analisando imagens aí de Segundas Intenções, né? Esse grande hit que vem aí, ainda esse ano, né? Então, olha aí. Vocês estão... Ai, é o mocinho, o irmão do... Do 991, é. Do Tim. Irmão do Tim, né? Assim, eu achei essas fotos meio merda. Tenho que dizer. Também Gossip Girl, né? Me dá uma sensação... Era isso que eu ia falar. Me dá a sensação de Gossip Girl. Isso aí é baseado no quê? No filme, menino. Segundas Intenções. Ah, eu nem assisti. Mas, gente, você perdeu Sarah Michelle Gellar, Selma Blair, Ryan Phillip e Reese. Ryan Phillip. Nem Selma Blair? Ah. Eu inventei agora. É Selma Blair. São 4 ou pessoas. Ou é Reese Witherspoon? Não, a Reese tá. Ela é a boazinha. Ela é a virgem, tem as, né? Tem a Sarah Michelle beijando a Selma Blair, eu acho. Então são 4 mesmo. Deixa eu ver. Tem a Selma Blair mesmo. E tem Joshua Jackson também. Ah, isso eu não lembrava. Tem Joshua Jackson no elenco. É um elenco bem interessante. Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillip, Reese, né, que é a virgem da Selma Blair e Joshua Jackson. Tem no Prime Video, Zanon. Acho que você deveria assistir. Antes da série. Zanon vai adorar o Bittersweet Symphony. Não, e eu acho esse filme. Eu acho esse filme muito bom, assim, né? Pro que ele se propõe. Ah, eu não sei se passa na regra que eu não revi recentemente. Pois eu acho que a gente deveria rever, então. Garoto. Se passa na regra. E pro Zanon a primeira vez, que ele nunca assistiu. Acho. Vamos fazer uma live react, né? A gente vai fazer uma live na Twitch, bota pra assistir. É, porque não derruba, né? Porque é do mesmo dono. E eu tô vendo aqui que. Que já estreia em novembro. É, se você quiser, se você topar, eu faço, amiga. A gente assiste junto. Se você quiser, a gente faz. Então, pensa com carinho, então. E a série já estreia agora em novembro, no Prime Video, né? E eu li em algum lugar, não lembro se é 100% verdade, que a Sarah Michelle Gellar vai aparecer. Eu não lembro. Mas eu acho que eu tinha visto isso em algum lugar. É, considerando que ela, a última, o trabalho dela foi o Wolfpack, né? Acho bem provável. Ela tá no Dexter novo, né? Agora também. Na nova série do Dexter. Ou seja, Dexter desesperada. E confirmaram, inclusive, né? O marido de Sarah Michelle, Fred Prince Jr., aí no reboot, remake, sequência de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Confirmado. Eita, sem Jennifer Love Hewitt? Sem Jennifer Love Hewitt. Ainda tá estudando aí. Até porque o Jennifer Love Hewitt tem trabalho, né? Diferente do Fred Prince Jr., né? Ué, a gente só falei a verdade. Quem diria, né? Que chegaríamos num ponto que Jennifer Love teria trabalho e os outros atores, não. Exatamente. Porque o Ryan Phillip também deu uma esmerecida. É, ele fez aquela série da ABC lá, né? Que eu esqueci agora, que era com a Laguerta do... O Christian Milioti. E ele morreu que ele morre no primeiro episódio, inclusive. Lembro. É. Todo mundo achou que ele ia ser o protagonista e foi de base. Exato, ele era o marido da protagonista. E morreu no primeiro episódio. Não precisa pensar não aqui, né, menino? Confirmar a atriz que vai fazer Percy Jackson aí, que vai fazer a Talia. Eu não faço ideia de quem seja a Talia, né? Mas, aparentemente, os fãs gostaram. Menina, Talia. Tamara Smart. Que é a árvore. É a árvore, ela é filha do Zeus. Que aconteceu lá um rolê. Ué, mas vai botar uma atriz pra ser a árvore? Então, não, mas... ela era uma deusa que foi transformada em árvore. A Anabeth que conta a história dela. É, aí não é uma deusa, né? É aquela semideusa lá. E aí ela acontece um rolê e ela vira uma árvore na frente do acampamento. E aí, só que ela só vira gente no final do segundo livro, pelo que eu me lembro. Então vai só aparecer pra dar um close no final, então, né? Ah, nunca se sabe as adaptações que Percy faz, né? É. Tipo, igual a primeira temporada que é ruim. Interessante. Eu concordo com você também, acho ruim. Are you coming to the tree? Saudades. Né? É isso. A própria Katniss. Também essa semana tivemos aí o trailer, né, menino? Do glorioso Thunderbolts. um trailer de 3 minutos, que não diz muito ao que vem, né? E aí eu pergunto pra vocês, Monamis, empolgaram ou não? Eu nem sabia que esse trailer existia, de tão, né, que ele comoveu a nação. Lá no grupo só se falava disso, né? Falava, meu Deus, estou empolgadíssimo após esse trailer, né? Ah, mentira, que naquele grupo só se fala de Rock in Rio e a Fórmula 1. Menino, mas, Fórmula 1? Todo dia um negócio lá, Leclerc. Só porque saiu a mão do Senna hoje gostoso e aí ele tá falando disso. É. Ah, não, toda hora que eu entro naquele grupo estão comentando um show ao vivo, falando de corredor, pelo amor de Deus. Mas acabou, acabou Rock in Rio, amigo, acabou. Ah, mas é, que dia? Foi só 2 semanas, acabou. Nossa, inferno. E nem comentamos todos os shows, comentamos só os importantes. Até parece, toda hora que eu entrava lá, ai, não sei quem peidando o show, ai, distribuindo água, não sei, ai. É porque comentamos o show do Akon muito apaixonadamente no último domingo. Nossa, não, Eduardo, foi o maior gatilho do Eduardo da vida, é o show do Akon. Homem, não pode usar um playbackzinho, pelo amor de Deus. Porra, antes fosse um playbackzinho, né? Mas então, do Thunderbolt, achei bem filme de hominho mesmo, mas assim, nada demais. Pra troca mim, por então, outros, né? É, tem a vibe... Capitão e Galáxia. Ou não, seja, ruim. Pode ser ruim, gente. Vocês estão. O povo tá empolgado, mas duvido que vai ser bom. O pôster é horroroso. É, o pôster é bem ruim. Gente, é porque assim, Esquadrão Suicida já é ruim, né? Esse filme tá imitando. Ih, não fala isso. Com um elenco que é tudo que deu errado na Marvel. Júlia Luiz Dreyfus, Heleninha. Júlia Luiz Dreyfus tá só no Vem Aí, desde então. Hop. Pois é. É, Hopper, aquele homem, o outro lá, Buck, o Capitão América Mega Evil, né, do mal, Capitão América Vulso. Ah, é. Ah, Capitão Disco, Boquinha de CD? Amo. Eu tava ouvindo o Nerdcast, eles falando assim, né, gente, ai, quando anunciaram que Sebastian Stan tinha contrato pra 8 filmes, ah, sim. O coitado devia estar achando que ia fazer grandes merdas, tá aí nessa aposta, né. E Florence Pugh, né, menino, e Helena. Aí, descabeladíssima, né? Outra chata. Ela tá exausta. Ah, gente, a Marvel já podia, tipo assim, foca na Agatha, que tá legalzinho. Ah, podia pôr Joe Locke, né? Como líder dos Thunderbolts. Ah, pensei que ia botar como feio. O quê? Você para. Sai do fake, Igor, não sei o que. Igor Beringer, Saringer. Saringer, é. Sai, bichinha, tipo, que deixou a Anitta cortar o cabelo. Ai, ai, e pra gente encerrar aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, ainda estou aqui, foi confirmado como representante do Brasil, para o Oscar, né, 2025. Então, parece que vem aí, e o moço lá da Hollywood Reporter que faz as listas, né, que é o grande bambambam, o pirocudo do Oscar, das apostas do Oscar, falou que temos chances, inclusive, de estar... em melhor filme, não só melhor filme internacional. Ah, é? É, tá na lista dos 10. Gente, o Parasita do Brasil, né? O Parasita do Brasil. E Fernanda Torres e Celton Mello estão em 6º lugar na lista de atuação, né? Então eles estão, tipo, hoje fora dos 5 indicados, mas estão ali. E fora isso também tem roteiro, fotografia, sucesso demais, gente. Mas essa não é pro Baby, jamais será Vanessa Lopes, né? Caraca, do nada. Quantos seguidores ela tem? Mas assim, tá gerando burburinho, né? Então isso é bom pro Brasil, né? Adoro. Sim, burburinho. E tem distribuição lá fora, né? E tem distribuição da Sony lá fora, então pode ser que role. E essa última semana aí, né, tivemos 30 anos de Friends, 20 anos de Lost, né? E hoje, dia que estamos gravando, 10 anos de How to Get Away with Murder, só. Resets culturais. Pô, aí você vê que duas séries que realmente marcaram e How to Get Away, né? Não, você quer dizer duas séries que marcaram e Friends, né? Ah, exatamente. Ah, obrigado. Ainda bem que Eduardo Sasser é hater de Friends, que nem eu. É, só porque é de um inglês. Arrasou, Zanon. Como se eu gostasse assim. Se fosse o Burgess, fosse um grande moço na minha vida. Não, o Sasser é de um inglês, você só porque é hater. Só porque eu sou chata mesmo. Mas é aquele negócio. In my opinion, eu acho que Zanon compartilha da minha opinião. A primeira temporada de How to Get Away with Murder é bem boa. A primeira temporada. É bem, bem boa. Depois. É, depois que ela fica completamente piroquinha. Que eu vejo. Porra, mas... eu lembro daquele cara imitando a Viola Davis andando com a Marina. Eu também. Ela compartilhou hoje no Instagram dela. Ah, é? Toda pena. Mas se for por primeira temporada boa, Harper's Island tá aí, né? Ainda terminou. Final icônico. One by one. E foi a série que também deu, assim, Viola Davis já era conhecida no cinema, mas How to Get Away deu muita visibilidade pra ela, né? Uhum. Muita visibilidade. Inclusive, foi através de How to Get Away que ela ganhou o Emmy de melhor atriz em série de drama. A primeira atriz negra a ganhar esse... É, nos apresentou o grande elenco, né? Como Carla Souza, Wes... Alfred Enoch, né? Maquila, né? Maquila, os viados dois, Conan e o outro que tá agora na série da menina. Amigo mas, tóxico. Mas você vê como a gente perdeu, né? Ele apresentou esse viado chato Hot Girl aí pra gente ter ele insuportável na série do Conan sozinho. Nem sempre ganhamos. Nem pra ser o outro que era bonito, né? Uhum. E ainda tinha o Afonso lá também. Lázaro, né? Ah, é? Fez o Medida Provisória? É, e Maquila tá fazendo a série da Brie Larson também, né? Exato. Indicada ao Emmy, não foi? Ela foi indicada ao Emmy, atriz coadjuvante em Limited Series. Maquila? É. Sim. Sabia. A Maquila era boa atriz, eu lembro, eu gostava dela. Ela era uma das poucas. O texto que não ajudava, né? É. É porque Carla Souza, Carla Souza ficou guardada em nossos corações, né, Carla Souza? O texto e os colegas, né, amigo? Porque só Maquila mesmo e Paris, né, que se salvavam junto com Viola. Ah, é, tinha Paris, né, menino? A grande Bonnie. Que era apaixonada por Viola, né? Doida pra chupar um grelo. Ai, saudades. Aí eu lembro que essa série virou um surto do nada, que era todo mundo sapatão. Ai, gente, eu amo muito. E aparece depois Funk e Jansen, né, menino? Que queria também era apaixonado por Viola, né? Que elas tinham caso, né? E ficou era o grande Viola, amor de Viola. Ela agarrou a mão no leito de morte, né? Viola. Ou foi ela que morreu e a Viola depois? Não lembro. E a grande revelação, né? Que Viola era bissexual. E aí todo mundo, meu Deus! Mas aí essa série já tinha ido, né? E aí tinha ido com Deus. Ai, ai. Mas foi uma boa série. Eu marquei aqui no meu calendário que 7 de janeiro marca 10 anos de outra série também. Outro reset cultural que foi Empire. Também. Ah, me pôr pra você, viu isso? No dia do aniversário de Blue Ivy. E um dia depois do seu aniversário de Amanda. Sim, por isso que eu lembro do aniversário de Blue Ivy, que é um dia depois do meu. É. A primeira temporada de Empire também foi um hit. A gente fez até podcast aqui, eu e Darlan surtando. Era maravilhosa a primeira. A segunda foi um ok, mas depois ficou ruim mesmo. Depois ficou com Deus também. Mas a primeira é muito boa e as músicas também, que eram icônicas também. Uhum. Nossa, saudades, Hakim, né? Nossa, que homem. É isso, e o outro ficou maluco lá. E o homem foi preso. É, crime, né? O irmão da canalha. Irmão de Journey. Coitado. Mas, menino, vamos começar nossas pautas aqui falando de roubos que seguem acontecendo na Colômbia, né? Porque mais uma semana, mais um roubo em RuPaul's Drag Race Global All Stars. E, gente, tá cada dia mais desenhado pra Dragbox ganhar esse programa, né, menino? Não tem o que fazer. Porque ela, qualquer coisa, né? Até aquele Snatch Game, eu tenho que dizer que no Snatch Game, vocês falaram que esses moços lá, os exames de coloscopia, que eles são maravilhosos, são incríveis, não sei o quê, tudo de bom, né? Eu não, a gente achou um bonito, na verdade. O outro é o tava de preto, né? Que é o que tava de preto. O padrão é bonito, o outro não. É, o padrão é bonito. O outro é bicha pão com ovo. E ainda escolheu errado, viado. Escolheu a Alissa, menina, né? Lá. Aí escolheu a Alissa Edward, gente. Ela foi podre no Snatch Game. Foi horrível. Ela foi muito ruim, né? E a Pitia tinha sido incrível com os Zeus dela. Nossa, maravilhoso. Cara, o foda é isso, assim. Normalmente os bottoms nunca são grandes problemas, né? Pô, a gente tem um robinho aqui ali. Mas eu acho que, tipo, quem disputou o lip sync foi ok. Só que aí você pega Pitia, que foi excelente na passarela e no snatch, assim, tipo, roubou a cena, né? Como já diriam por aí os críticos. A Nelênia também, a roupa tava deslumbrante e ela, né, mandou super bem ali como Valentino. Até a Lisa e a Queen Kong, que normalmente são favorecidas, estavam melhores do que a Kitty. Aham. Uh-huh. Porque a Kit foi ok no Snatch Game, eu não achei nada demais essa Lady Di dela. E a roupa dela era o que a Kit sempre faz, cara. Básica, como sempre. Exato. E que ninguém fala nada. Sim. Puta que pariu. Não, gente, ela não fez nada de ideia. Ela só ficava com a cabeça de lado e falando as coisas. E o Zeus lá arrasando. A Nerenê. Gostosíssimo. Nossa, ela tava gostosíssima aqui, a Pitia, né? Falou assim, é linda. Vira padrão, fica assim. Mas eu já acho a Pitia belíssima, então, né? Não, ela, e eu acho ela uma pessoa muito carismática, assim. Parece ter uma aura boa. Uhum. Sim. A vibe boa, né? Eu gosto. Eu gosto também. Mas assim, a drag box é foda, gente. Não, não sei que... Ela deve saber algum podre muito grave da RuPaul que tá acontecendo isso. Porque não tem outra explicação. É, engraçado, né? Arrastada na DGTV, arrastada no... É a mãezinha. As mãezinhas. E eu acho que a roupa da Pitty era maravilhosa da Roy. Era. É. Da Nelene também. Sim, ela foi 100 de 100. Ela foi muito boa hoje no Jet Game. Muito boa pra ela. E eu gosto muito mais da Nerene. Da Pitty eu acho ok, mas assim, eu torci muito pra Pitty ganhar porque ela mereceu desde o começo. Uhum. Agora, a Kit, gente, não tem condição essa mulher. Fora que a Pitty resolveu o personagem na hora, né? Que o RuPaul falou: ah, não quer fazer um grego aí não? Pegar da mitologia. Pitty foi arranjar aquela roupa não sei onde. Eu tô vendo aqui uma bicha mal feita no banco de séries dizendo King Kong melhor que Pitia, deveria ter sido Rai. Ai, nossa, foi isso. Perfeita, meu Deus. Não, mas eu achei que a King Kong até foi ok, não foi ruim. Se não. Se destacou, mas fez o mesmo. Mas melhor que a Pitia? Nunca. Melhor que a Pitia não tinha ninguém ali, não. Era a Melene ali, eram as duas que foi pau a pau. Porque a Pitia fazia as piadas mais engraçadas, a Melene ia fazer umas coisas mais inteligentes. Uhum. Eu acho que tem um balanço bom das duas ali, mas... Exato, exatamente. Melene ainda jogou Margarita Pizza pra conquistar a RuPaul, né? E é impressionante como essa filha da puta dessa velha fica rindo toda hora que ela fala isso. Xenofóbica, né, do caralho. É, porque é piada da drag box, né? Da drag box. Caraca, ela fica rindo toda vez, ela fica rindo. Ridícula. Agora eu vou te falar que nossas botões aí, elas... cavaram esse lugar com fé, viu? Porque foram ruins demais as bichinhas. Foi muito ruim. Quem que foi bota? Foi a Galavaro e quem mais? Galavaro e a Vanity. Vanity vem. Ah, é. Que a Gala, coitada. A Vanity no Snatch Game eu achei ela muito ruim também. Achei ela muito ruim. Mas a Galavaro foi pior no Snatch Game. É. Muito pior. Foi, a Galavaro foi ruim. Gente, e a música do Lip Sync foi... Eu amei! Eu amei a música do Lip Sync. Eu gosto que eles fazem assim, porque tem uma. Teve uma. Você não viu? No All Winners, você teve um lip sync que foi falado. Foi uma cena, não sei nem de que foi. O que foi a cena. E aí foi a gente. Dolores na cozinha, um negócio assim específico. É. E aí é um lip sync todo falado. E assim, tipo, a Monet que ganhou o lip sync na hora foi maravilhosa. E eu acho legal eles subverter o bagulho, assim, colocar um negócio que você nem tá esperando de lip sync. Eu acho excelente, maná. E nesse lip sync, a Vanity Vane foi muito boa, porque as caras que ela fazia enquanto ela declarava o maná foi muito bom, foi muito bom. O lip sync que a Miranda Lebrão ganharia, eu acho que é esse, que é a cara dela. Sim. Sim. Sim, sim, sim. Ela ganharia. Ela ganharia. Seria muita cara da Miranda. Ela agora foi, não é a vibe dela, né? Então não ficou bom. Não, é. A vibe da Galavara é ser gostosa, né? É isso. É, você tem um ponto. E aí o próximo que era a terceira? Foi Tessa, né? Foi ruimzinha também. Tessa. É. Porque eu achei que ela tava bem bonita, mexida de queijo. Tava ótima a roupa dela. Mas eu acho tão estranho ver Tessa indo tão longe assim, que eu acho a bichinha tão... Ela é ruim. Ela foi ruim na temporada dela. Ela foi eliminada no quinto episódio, não foi? Na temporada dela, uma coisa assim? É, uma coisa assim, quarto, quinto episódio. Foi que ela até brinca, que ela fala, nossa, nunca pensei que ia chegar tão longe aqui. Eu acho que foi até antes, que ela ficou em oitavo lugar, sétimo, e lá acho que na temporada ela eram 10. Ela é a mais fracassada do elenco, né, das Global. E chegou longe, hein. E a Alyssa Edwards tá aí puta de ficar safe, né? Ela tá puta que ela só fica safe. Mas também não faz nada pra se destacar. Ela só fica Safe, ela tá safe. Caraca, eu só fico safe. Caraca, que inferno, só fico safe toda hora, safe. Mas é aquele negócio, pro bem ou pro mal, ela indo de safe em safe, ela chega na final, né? Mas eu acho que assim, se eles forem fazer uma segunda temporada, eles têm que meter um painel de jurado de umas 8, 10 pessoas, um de cada país. Não vão fazer. É, mas tipo assim, você ter os jurados de, tipo, um jurado de cada franquia. Pega assim, Bruna Braga, né, representando o Brasil. Aí pega um de outro e faz um combão, assim, pra fazer uma decisão, né? O problema é que, na verdade, né? Nenhum desses jurados de outros países decidem nada, né? É tudo a produção USA que deve mandar um zap. É, não duvido que seja. A Greg Queen mesmo falou que não apita nada. Ah, é verdade! É verdade, mamãe Greg falou isso. Praticamente falou, gente, eu preferia tirar a Miranda Lebron do que Xanon. Mas... Fui obrigado. Como a Miranda vinha pro Global, né, teve que ir. É verdade. Eu não tinha esquecido disso, né? É verdade. Mas essa semana tem Roast, né? Que vai ser Kit de novo, vai ganhar? Ai. É, ainda mais que o jurado especial é o Graham Norton, né? Que é inglês também, né? É, já tô começando a ficar triste, gente. Começando a ficar triste. É porque chegou num ponto que eu prefiro Queen Kong ganhando, né? Do que Kit. Eu prefiro qualquer pessoa ganhando do que Kit. Né? Eu prefiro que volte Miranda. Amor. Essa semana já é o episódio 8, né? O episódio 8 vão ser 12. Ah, mas tem quantas gatinhas ainda? Vão ser 12. Ó, eu tô vendo aqui. Roast, episódio 8. Reunited Nations Makeover, no 9. There is No Place Like Home, é o 10. Ah, vai Global ter outro makeover? Lips, parece que sim, no episódio seguinte. Ah, não, eu tô confundindo. O makeover foi do Filipinas. Ah, tá. Que são tantos acontecendo ao mesmo tempo, né, amigo? Aí o 11 vai ser Global Lip Sync Lollapalooza. Né? E o último episódio vai ser no final de outubro. Daqui a exatamente um mês, dia 25 de outubro. Dance Like the World is Watching. Então tem muito episódio pela frente ainda. Vamos passar muita raiva ainda. Muita raiva. Porque esse kit sendo básica toda semana, o pessoal fica mamando ela, né? Se um dia, caralho, ela fazer alguma coisa minimamente decente, ela ganha. Aí pronto, né? Ela ganha o programa inteiro. Falou a empresa nem pra final, já é vencedora. É isso, pega meu troféu aqui. Que? Cara. Olha, Brito, sinceramente. Eu tô bem irritado. Bem irritado. Mas. Ai, amigo, uma pena que você tenha pegado justa temporada. A culpa é de Miranda Lebrão 33. Pois se ela não tivesse ido, eu não tava assistindo, né? Mas quis fazer o quê? Ser patriota, né? Apoiar o produto nacional. A gente vai te passar uma temporada boa depois de você tirar o gosto dessa. Por favor. A mais icônica que tiver, né? O Zanon até desistiu, não quis. Não quis mais. Eu ia até falar de Filipinas pra ele. Olha aí. Finalmente foi em Filipinas dia. Essa semana? Ficou em dia? Assim, Filipinas teve um pacotão, né? Porque eu vi tudo que eu tava faltando. Teve o Snatch Game lá que o Zanon falou que foi o surto, né? Da nação. Que foi as gatas tudo se boquetando no palco, fazendo... Que isso? Striptease. Foi uma loucura. Porque teve Angel, né? Que é a irmã da Maxi, do Queen of the Universe. Ela foi a primeira eliminada, né? E aí chorou no palco. Falou, eu volto na quarta temporada, vou arrasar, não sei o quê. E aí Mama Pau falou, Angel, por que você não volta agora? E aí ela continuou. Chegou nesse Snatch Game como a grande vagabunda que ela é. Ficou lá boquetando as pessoas. Aí, do nada, ela fez uma personagem da Filipinas que eu não conhecia, uma Maria Clara. Que aparentemente é toda santinha e tal. Só que tem esse lado obscuro, né? E aí, Maria Clara chega lá, toda vestidinha e tal. De repente, ela tira a roupa, tá com uma lingerie vermelha por baixo. E ela começa a fazer gestos obscenos com todo mundo. E Angel ganhou o episódio, jogou na cara da outra que tava brigando com ela. Que eu vou ganhar e você vai ser eliminada. Aí depois teve makeover, que eles fizeram, transformaram membros da família, né? Aí teve uns bonitinhos, assim, tipo, fulano que foi com o namoro e tal, o povo que pegou a mãe. A Max foi com o pai e a Angel com a mãe, né? Então pegaram a família inteira, assim. Aí, se eu não me engano, Max ganhou, porque foi super... Não sei se foi Max, acho que foi, que Max também tá ganhando todas. E aí, as outras que estavam mais fortinhas, assim, estão tudo a perigo agora. Fizeram um musical de Wicked no Filipinas. Olha aí, já fazendo a ação promocional. Foi maravilhoso, que estavam brigando pelo personagem de Glinda. E aí, a menina que pegou a Glinda, que tava todo mundo achando que ia mal, foi super bem. Angel achou que ia fazer a Glinda e fez um outro personagem e falaram assim: ah, gatinha, a gente já sabe que você é vagabunda, a gente tá precisando ver algo diferente. Aí, Angel falou assim: então. Perdeu. A menina também do Zimbábue, não sei, ela é a Zimbadzing, que ela é, né, bastante, tipo, ah, ela conta uma história super triste no começo da temporada, que a mãe dela teve/tem lepra, né, e aí ela fez uma roupa toda, aí a mãe foi nesse dia do makeover, e aí fala, né, o quanto que ela foi estigmatizada e tal, que a filha ajudou muito, e aí a Zimbadzing... No episódio do Wicked, ela ganha o Mini Challenge e ela pode escolher o papel, ela escolhe a Elvi, né? Que é a Elphaba da versão deles. E aí todo mundo acha que ela vai super mal e tal, e ela chega lá e arrasa também, a dupla é super bem. Amo. Tá maravilhosa a temporada de Philippines. Pena que Zanon tá acabando, tá aqui pra já comentar. Também? Não tá acabando, não, tá bem. Porque assim, como eles não eliminaram a Angel no começo e acho que não eliminaram no primeiro também, ainda tem umas 8 gatinhas lá pra competir. Nossa. Tem muitas gatinhas ainda. Tem, cheio de gatinhas. Por isso que eu estranhei ser a makeover tão cedo, porque geralmente a makeover é o penúltimo, o último desafio, e elas estão lá ainda com vários episódios pela frente, já teve makeover. É pra quebrar a expectativa. Quebra de expectativa da velha RuPaul. Ah, e o próximo vai ser o lip sync Lara Parusa também. Olha aí, tudo sincronizado. Mama Pau já avisou pra elas lá, o Luan Santana. Luan Santana é ótimo. Que cancelou o show no Rock in Rio, né, menino? Vou te mostrar depois a imagem da Mama Pau e a do Luan Santana, se eles são iguais. Por favor. Adorei que ele cancelou o show no Rock in Rio pra ir no show no Sul, né? É, Santa Catarina. É. Choices, né? Ah, mas o povo falou uma real, que tipo, Medina criou esse dia aí, né? Fabuloso, com todos os artistas. E deve ter sambado na agenda de todo mundo. Aí esse homem tinha lá o show com a equipe dele todo certinho, pra ficar esperando... Mas o pior outros. É que tanto a Ana Castela quanto a Simone Mendes, as duas também tinham um show depois e fizeram Rock in Rio e foram pro shows. Ué. E tinha que fazer. Eu não queria fazer mesmo, não, mas à vontade. Né? Ah, mas vai ficar queimado, né? Vai. Se já não ia ter o dia do sertanejo de novo, agora que não vai ter mesmo. Com ele. Menino, já enquanto o Zanon não tá aqui, vamos falar então de série argentina, né? Que estamos nessa vibe aí, ainda latina. Vamos falar de Invejosa. Nova produção argentina da Netflix aí, que chegou como quem não quer nada, né, entrou aí na plataforma, mas não passou despercebida aos nossos olhos. E Leózio não se encantou, né, por essa série, não comprou essa gatinha. Aí, você, né, se encantou? Menino, eu vi 2 episódios, né, eu vi 2 episódios. Só pra te dar um contexto para as pessoas, né? Invejosa, a gente tem essa moça, né? A Vicky, que ela tem 39 anos, e ela não é arquiteta, ela é decoradora, né? Decoradora, trabalha numa firma, e assim, ela tem vontade de pegar o chefe dela, que é um feioso, e a vida dela meio que dá uma reviravolta, porque... ela descobre que o namorado dela, né, o ex-noivo, que ficou 10 anos com ela, simplesmente se casou com outra pessoa menos de 15 dias depois deles terem terminado esse relacionamento de não sei quantos anos, né? E ele, inclusive, se casou com uma brasileira. E aí, a grande menina, Bruna, né? Grande Bruna, né? Que faz yoga. E aí, menina, essa mulher entra num espiral de loucura, né? Invadindo a casa do homem, um inferno. E provavelmente ela vai se apaixonar pelo mocinho do restaurante chinês lá da casa dela, né? Que é a única pessoa que aparece nessa série. É. E no segundo episódio ele é um querido também, ele faz uma festinha de aniversário pra ela, porque é o aniversário dela de 40 anos. Aí ela faz uma festinha pra ele. Assim, né? Eu não vou dizer pra você que eu odiei a série, porque não odiei. Né? Eu achei ela ok. Tanto que eu nem tirei ela do meu continuar assistindo. Porque geralmente quando eu não vou ver mais, eu tiro do meu continuar assistindo na Netflix. E eu deixei ela ali porque eu vi o primeiro episódio, vi o segundo, achei honesta, né? Quero ver aonde essa personagem vai chegar, confesso, né? A personagem não é das mais carismáticas, ela não é daquela personagem que vai te cativar pra você torcer por ela, porque ela é muito problemática, muito... As atitudes que ela toma, por mais que você tente passar um pano pra ela, não tem como, porque ela é uma mulher de 39 anos, sabe? Então as atitudes dela são bem questionáveis, assim. Mas eu até quero ver no que vai dar, até porque no segundo episódio a gente vê um pouquinho da Bruna indo na casa do ex-noivo dela lá, da casa da família do ex-noivo dela, e aí a família não gosta meio da Bruna, acha ela meio estranha, e ela tá super se aproximando com... Xenofobia. É isso aí. Foi o mesmo que eu sofri, senti na pele. Entendeu? Isso. E aí ela tá se aproximando do mocinho do restaurante japonês. Eu não sei se em algum momento ela vai ficar dividida entre os dois, o ex e o mocinho do restaurante. Ah, você acha que o ex vai querer voltar pra ela? Eu acho. Meu Deus. Acho que vai. Mas é, menino, o que, que você achou dessa série? Que você viu ela antes de mim, inclusive. Sim. Menino, eu acho que... Eu comecei falando que a série é um grande remake de Como Morrer Sozinha, né? Uhum. Porque é bem aquela história, assim, de tipo... Ah, ela terminou com um cara, se arrependeu. E aí agora ela vive essa vida mais triste e tal. Só que, assim, falta sutileza nessa série num nível que, tipo... Eu acho o final do episódio excelente, né? Que é quando ela entende... Entende não, né? A terapeuta tem que falar... É uma terapeuta. É uma terapeuta. Que fala na cara dela que, ó, na verdade você não tá procurando amor, você não tá querendo casar, você tá procurando ter o que as outras mulheres têm, né? Você tem inveja. E ela, não, imagina. E aí quando ela vai conversar com carinha, ela conta, né, que ela sempre quis a vida perfeita de... Eu acho tudo isso super legal, super válido. Só que foi tanta loucura até ali que eu acho que isso perde um pouco o impacto. Porque se ela tivesse algumas atitudes meio duvidosas, mas no geral fosse uma pessoa que está tentando... Mas não, ela começa a série disputando com a vizinha. Vou subir de escada correndo, porque eu tenho que chegar antes, não vou dividir o elevador com você, né? Que é uma cena patética, já de cara. Depois ela invade os negócios do namorado, sai fazendo inferno na vida das amigas, tipo, tudo ela faz de muito extremo, muito absurdo. Eu falei assim, cara, esse ponto que você chegou no fim do episódio, já era pra você ter chegado bem antes, se você tá fazendo tudo isso, sabe? Menino, no segundo episódio, que é o aniversário dela, né, as amigas levam ela pro Uruguai, pra comemorar o aniversário, e assim, ela mesma... alugou o quarto, pagou para as amigas irem e tal. Aí as amigas começam a falar de casamento, ela vai ficando irritada. Aí o chefe safado liga para ela, falando que ia transar com ela. Ela larga as amigas do Uruguai, toda a festa que ela pagou, para ir dar pro homem. Que bom, né? Não é, menino? Um homem horroroso daquele. Não, e eu acho que a conversa que o ex dela tem com ela é bem interessante. Que ela fica toda hora perguntando, por que você tá com a fulana? Por que você casou com ela e tal? E ele fala assim, porque você não era apaixonada por mim, né? Você queria a ideia do casamento da família e tal, não sei o quê. Eu acharia isso justo dele falar se ele não tivesse jogado esse papinho que, ah, eu sofri muito, casei 15 dias depois, né? Porque, meu filho, que chave foi essa que Bruna te deu? Bota, foi uma senhora chave, né, amigo? Nossa, pelo amor de Deus. Assim, não dá pra torcer por ninguém, fora o homem do final, né? Eu tive muita dificuldade de me conectar. E eu acho que seria facilmente resolvido isso. Primeiro, se eles não quisessem ser tão engraçadões com as loucuras dela, com os extremos. E se ela fosse uma pessoa... Beleza, ela ser uma pessoa dúbia, né? Que tem esses sentimentos negativos que ela tem. Mas ela ser 100% tresloucada o tempo inteiro, eu acho que dificulta muito alguém se botar na pele. É isso. Não tem como você assim, torcer por ela 100%, porque ela é muito questionável nas atitudes que ela toma. Entendeu? É muito, muito questionável. Não, e ela só é questionável o episódio inteiro, porque assim, no primeiro episódio não tem uma cena fora o final em que ela tem uma atitude que você diga, nossa, que personagem que dá pra eu sentir alguma coisa de boa pra ela. Não, ela tá o tempo inteiro na loucura, no espiral de merda. Sim. Concordo. E como você falou, com todo mundo, com as amigas, com a família, sabe? É, A única pessoa que ela tá baixando a guarda até então é com o mocinho do restaurante, mas não sei por quanto tempo, porque com certeza em algum momento isso vai dar merda, né? Com certeza, porque a pessoa que fica sempre assim, tá sempre assim, não vai ter esse momento de paz, assim, muito rápido. E aí até, vamos ver, né, se eu continuo. Mas essa eu vou ver, provavelmente, em doses homeopáticas, né? Vi esses dois episódios agora, quando tiver um tempinho mais, eu vejo mais alguns, vamos ver. Vamos você pode ver um dela, um de Outer Banks. Nessa alternada. Ridículo. Menino, enquanto os anão não volta, eu vou te falar, te contar uma experiência semi-religiosa que eu tive essa semana, porque eu fui assistir o novo filme de Megan Fox, né? Que é uma grande atriz, uma atriz de renome. Porra. Sempre envolvidas com projetos maravilhosos, incríveis. E aí eu acho que eu até mandei pra vocês esse trailer desse filme há um bom tempo atrás, pelo menos um mês e meio, que é Subservience, né? Subservience, o nome do filme aí. E além da Megan Fox, você também tem no elenco o Michele Mohone, que é o protagonista do 365 DNI, né? O sequestrador. Não é o ex da Anitta, né? O principal. Não, é o principal. E a gente também tem a menina que era... Você lembra de The Nanny? A gloriosa The Nanny? Tinha a... Lá com... Amigo, eu lembro da série. Se eu vou lembrar de mais alguém além da Fran e do homem. Que tinha as crianças, né? Uhum. Do homem. A menorzinha é a mulher do Michele Mohone nesse filme aqui. A meninazinha, que era a menorzinha. E aí, menino... Nesse filme já começa como? Que a Meg, que é a mulher do Mohone, ela dá a luz ao nenenzinho e logo na sequência ela tem um problema no coração. Então ela precisa de transplante. Então ela vai ficar internada no hospital, lá no Seattle Grace, enquanto ela tá esperando esse coração pro transplante. Só que Michele Mohone, ele é arquiteto. E ele tá, tipo, envolvido nos prédios que estão sendo construídos, super luxuosos e tal. Então ele tem que lidar com o trabalho, com a casa, cuidar dos dois filhos. E ele não tá dando conta. Então ele decide fazer o quê? Comprar um Android, né? Ai, Kino. Comprar um Android que vai poder auxiliar ele nessas tarefas domésticas. Mas é um Android Android ou iOS? É, ela é... um misto de Android com iOS, porque ela é muito à frente de seu tempo, né? E aí, o que ele faz? Ele compra a gloriosa Android Megan Fox. Que tá a cara da Sofia Vergara, né? Que tá a cara da Kim Kardashian. E aí, ele compra essa belíssima Android, leva ela pra casa. E, obviamente, no começo, viu maravilhas, né? Ela cuida das crianças, ela limpa a casa, ela faz comida, maravilhoso. E aí, depois de um tempo, ela percebe que ele tá, assim, um pouco triste, um pouco... né, preocupado, tendo dificuldade com a vida. E aí, o que ela resolve fazer? Mamar o próprio usuário, né, o master dela. Decide mamá-lo. E aí, menino, a partir daí, ela decide que ela vai acabar com os problemas da vida dele, que é exterminando a mulher, exterminando os filhos, pra poder viver esse grande romance tórrido com ele. Ah, achei útil. E, menino... esse filme é uma pataquada tão grande. Porque ele é uma mistura de Megan, é uma mistura daquele filme do Inteligência Artificial. Ele é uma mistura de todos os filmes que envolvam inteligências artificiais e robôs. Porque na Megan a gente tem aquele plot de que ela começa a ultrapassar o firewall e aqueles limites que um Android tem, né? E aqui, ela também começa a ultrapassar quando ele dá um reset nela, um reset cultural. Ele dá um reset cultural nela pra ela poder... porque ele chama ela pra ver um filme, que ele tá sozinho, aí ele chama ela pra ver um filme. E ela fala assim, menino, já vi esse filme e ele fica gravado na minha mente. Aí ele falou assim, como é que eu faço pra você poder ver esse filme, né, pela primeira vez com outros olhos? Aí ele fala assim, ela fala assim, menina, tem um botão aqui na minha nuca, que se você clicar nesse botão na minha nuca... vai rolar um reset cultural, e aí eu vou poder ver o filme como se fosse a primeira vez. Aí ele aperta o botão. Só que nisso... ah, mas o filme é o da Drew Barrymore? Não, é outro filme. Ah, tá. E aí nisso que ele faz isso, ele acaba liberando todas as proteções que tem aquele negócio de respeitar o usuário primal, fazendo, né, não machucar um humano. Ele, tipo, remove todas essas proteções e a partir daí, amigo, é só barata voa, né? Cenas de ação impressionantes. Tem uma hora que ela vai dar pra ele e aí ele fala assim, eu não posso fazer isso com você. Aí ela venda ele e ela fica emulando a voz da mulher dele que tá internada. Amo! Aí ela fica, agora você tá gostando? E aí ele fica, ah, que delícia, que tesão. Né? E aí eles conseguem, tipo, eliminar ela, supostamente, depois que ela tenta matar o nenenzinho afogado na banheira. Aí eles acabam, eles conseguem dar uma na banheira. Na banheira. Eles conseguem dar uma descarga elétrica nela e, tipo, os donos da empresa de robóticas vêm e levam ela embora. Só que aí, obviamente, outro clichê desses filmes de inteligência artificial. Quando conecta ela na rede, o que que acontece? Todas as coisas, informação, ela consegue acessar pra internet pra sempre. E aí ela começa a poder controlar outros androides. E aí, como eles destruíram a cara da Megan Fox original, eles colocam uma Megan Fox loira no filme, que é também, assim, um must-see. E aí ela começa a controlar os robôs em volta. Nessa cena aqui, ele tá bebendo no bar, e aí ela tá controlando o robô garçom. No médico, ela controla o robô médico. E aí, é um inferno. E aí, eles vão lutando, não sei o quê, papapá. E aí, eles conseguem se salvar, a família consegue se salvar feliz. E eles atropelam ela com o carro, passam por cima dela. E aí, quando eles levam os destroços, né, pra fábrica, pra estudar e tal, não sei o quê. Quando eles plugam ela na energia e na internet de novo, aí, novamente, ela termina de fazer a transfusão da mente dela para qualquer Android que exista. E acaba o filme. Ai, eu super fiquei com vontade de ver. Olha, eu acho que tem a sua cara. Assim como tem. Você lembra que tem um filme do Prime com a mesma premissa, só que é com um robô homem? Sim! Com o Steven Strait, que é o robô, supostamente. Aí ele é chamado lá para casa do Drew Vanacker, né? Que é o querido Jason de PLL. E da mulher. Aí ele começa a seduzir a mulher, daqui a pouco ele começa a fazer barba de Divan Ake pelado no banheiro, os dois pelados sem roupa, aí os dois se pegam. E aí quando você pensa que vai vir a desrobotização, a gente descobre que na verdade ele era um homem doidinho, que tava fingindo que era robô. Eu amo! Ai, eu amo esse filme, gente. Aqui no caso ela é só uma robô doidinha mesmo, menino. Ela é uma robô doidinha. Eu vou até achar o nome desse outro filme pra gente indicar de novo pras pessoas. Desejos Ocultos. Desejos Ocultos. Mas eu achei esse filme da Megan Fox, eu não achei ele ruim, não. Eu achei ele bem cretino. Eu achei ele bem, bem cretino, assim, né? E acabei me divertindo um bocado. Com ele. Eu achei divertido. E deixaram a janela aberta pra ter uma continuação, se eles quiserem, obviamente, né? Ah, como diria Luca, né? Deixa a porta aberta. O que não vai estar acontecendo. Nossa, esse filme que você indicou é tão bom que tem ele completo no YouTube. Ele é maravilhoso, gente, assistam. Tem ele no YouTube, no canal da Netmovies, no YouTube. Eu amo que o nome original dele é Lifelike. Lifelike, eu amo. Mas é isso, mesmo. Se vocês quiserem assistir aí, Subservientes. Eu não sei se ele vai chegar no cinema, não sei se vai chegar no Prime. Deve chegar no Prime, é a cara do Prime também. Ah, acho todo que vale ver no cinema. Todo filme eu boto no Prime. Ai, ai. Mas ele é divertido. Ele é cretino na medida certa, que é muito importante, tá? E cadê a gay, gente? A gay não volta, né? Se foi pra sempre. Aqui, menino. Mas, gente, já falei de Filipinas inteira sem você. Você falou de Filipinas? Falou. Só me brigou. Ai, que ódio. Não briguei, não. A gente ficou cozinhando aqui pra ver se o viado voltava. Menino, minha amiga me ligou, uma amiga minha do Fit Dance, pra contar que tá grávida. Ah, parabéns. Parabéns, amiga do Fit Dance. Né? Não tinha, não. Ela podia mandar um zap, uma foto. Não, ela foi chamada de vídeo, porque ela queria ver a cara das pessoas reais. Você é o pai da criança? Graças a Deus, não. O que você achou da eliminação de Woody Potter? Peraí, foi semana passada e o de Potter? Não, faz tempo. Nossa, o de Potter faz tempo, gente. É que eu comentei os 5 últimos. Que... Nossa, você comentou tudo. A K-Popper também, né, que brigou com o Angel. Do... Aliás, Angel é uma grande vagabunda, né? Chegou pra K-Popper e falou assim, ah, você é péssima, te odeio, não sei o quê. Você não mostra seu verdadeiro eu. Do nada, Sassi, ela chegou pra mulher e falou isso. E a K-Popper, mas eu tô aqui me mostrando. Ela não tá, vou ganhar, você vai ser eliminada, dito e feito. Angel ganhou e a mulher foi embora. Mas a K-Popper, pelo que eu vi, ela era bem tóxica com todo mundo, né? Aí depois ela se fazia de santa. É, mas não mostrou na edição ela sendo tóxica. Fiquei esperando. Também fiquei esperando. Foi só info, né? Mas Angel é maravilhosa. Vou defender a Angel com tudo e todos. Ah, porque, né? Só de ser escroto, vagabundo, você defende. Uhum. Mas eu acho ela boa também. Eu gosto dela, eu acho ela farofeira. E aí eu gosto dela porque ela é dessas. A minha fave ainda é Maxi. A minha fave é Kiana, que todo mundo sempre fala, você é maravilhosa, todas têm que correr atrás do prejuízo e nunca ganham, só a Maxi ganha. Não, a Kiana ganhou 2 já, não ganhou? 2? Foi, 2 vezes, não ganhou 2 vezes? Nossa, todo dia eles falam que ela tá entre as melhores, maravilhosa, e aí vão dar pra Maxi. Menina, acho que a Maxi ganhou 2 e a Kiana ganhou 2, quer ver? Eu vou procurar. Eu acho que se a Kiana ganhou foi 1 só. Não, e a Kiana é muito boa, pra mim a final tem que ser a Kiana e a Maxi. Ela é excelente. É, terceira temporada, Popstar, né? Popstar Band também rodou, né, menina? Depois do pesadelo. Mas Popstar Band tava lá só pra fazer número, né? Porque, mas opa, falaram que ela era perfeita, maravilhosa. Eu falei, aonde? No multiverso do Doutor Estranho, sua sua, né? Porque lá não era. Mas eu amei a gatinha que fez a Glenda Mix. Ai, Kiana ganhou uma vez só. Mesmo. É, Kiana muito... Ganhou no primeiro episódio. É, Maxi ganhou... Maxi já ganhou uns 3. 3. Olha aí. Ganhou 3, verdade. Eu adorei que elas fizeram uma, aquele reading, né, Sassi? Como se fosse uma batalha de rap. Aí o reading que fizeram da Índia foi: você é maravilhosa porque é parte da storyline da Max. Então... Ah, gente! Humilhando a pessoa. Porque a Índia é a irmã da Max, né? E aí tem esse plot. O que você achou do Snatch Game? Então, tá falando pro Sassi, né, que foi só boquetada, um monte de gente fazendo poses sexuais. Aí tava a Max dos cabelos, era, não sei que personagem que era dela, mas ficava balançando o cabelo pra lá e pra cá, mas não ganhou. Angel vagabundando, né, toda hora fazendo loucuras com as pessoas. Achei assim... Pelo que eu vi, ela foi tipo um personagem de livro, né? Uma coisa assim. É, ela falou que era tal da Maria Clara, né? Falei pro Sassi, não sei quem era. Gueiros? Não, pelo que Maria eu vi Clara Não, é que pelo que eu vi que o povo comentou, ela é tipo aqueles personagens de livro, os 50 tons de cinza, que ela é muito pura e aí ela se descobre que ela vai transar, que ela é barata. Tipo o Anastácia de 50 tons. Sim, Deus e aí interior, ela, né, fez isso. Deus interior dela. A dose interior dela sumiu. Mas tava falando pro Sassi da cena que comoveu o mundo, né? Da mãe da Zimba Jing falando da Hansenise. Uhum. Foi bonitinho, né? Que eu falei assim, gente, se Zimba Jing fosse ruim, né? Que ela nem tem sido, eles iam segurar só pra poder ter cena da mãe dela. Porque já no primeiro episódio ela usa o look inspirado nas feridas e tal, né? Uhum. Foi bem forte. Zimba também tá muito boa, né? Eu acho que, nossa, tipo, ela, a Max e a Kiana são bem boas. Filipinas geralmente tem umas 3, 4 sempre muito boas, né? Que vai até o final, né? Não chega a ter uma arrastadona que vai pra... É, você é a pra... Ai, cala a boca. Que tá lá por causa da irmã. É, tá lá, mas tá, tem que ter a pet dela, né? Por isso que ganha. Mas Mama Pau já falou pra Angel que tá na hora dela mostrar alguma outra coisa que não sexy, né? Vamos ver se ela consegue. Ah, gente, Mama Pau tá maravilhosa, né? Nossa, eu nosso Luan Santana. Nossa, parece Luan Santana mesmo. Você tá drag. Sabe o que me irrita muito no Filipinas? É que eles falam olhando pra câmera ou pra um outro lado que não seja pras drags. Uhum. Ai, gente, me tá nervoso aquilo, porque eles estão olhando pro texto mesmo pra ler, né? Sim. Não sei por que eles fazem isso, mas tudo bem. Menino, e aquele jurado do Filipinas, o estilista velho? Me surpreendeu que ele... Porque ele tá sempre com uns casaquinhos daquele que você não enfia a manga, né? Meio tipo com os braços voando. E aí ele tava de regatinho no último episódio. Ele é super malhado, super padrão. Uhum. O padrãozinho que eu gosto é aquele fotógrafo que apareceu no primeiro episódio. Nossa, sim. E aquele cantor que a Angel era apaixonada. O Harry Styles deles. maravilhoso também. Gente, um homem. Ele era do The Voice, né? Ganhou The Voice de lá, uma coisa assim, não foi? É, eu vi que ele era famoso no vídeo, mas achei o homem um sabor. Também achei. Índio fica lá se oferecendo e ele dá bola, vai lá. E na Maxi também é um belo saborzinho. Ah, prefiro você de drag. Você prefere o quê? Tita? Tita Baby? Ah, eu amo Tita Baby nessa. Ah, eu acho ela fofa. Eu gosto dela. É Tita muito Baby bom. É um perfil que drag race sempre tem, né? A véia que vai lá que é eliminada um episódio antes da final. Isso. Mas eu gosto de Mix Chanel, muito boa. Ah, não gosto, eu acho chata. Mas foi uma ótima Glinda. Não achei também, viu? Eu achei que ela tá no bórum. Foi melhor que Fabi Bang. Que? Eu achei que Kiana ia estar uma dos raios, que eu achei tão bom por causa da Kiana no musical. Kiana era quem? Era uma das amigas vulsa, mas eu achei que ela fez bem. É, porque era, Angel. Porque era Kiana, Max e Angel, acho que eram as amigas, uma coisa assim. Acho que a Max não era, não. Acho que a Max fez outro papel. Eu não lembro. Mas tô gostando muito de Filipinas. Tá, tem um episódio hoje, não pude assistir, né? Porque tô aqui, mas vou ver amanhã. E começou a Espanha, você já tá vendo? Não, ainda não. É, eu vi hoje o primeiro episódio. Tem que ver pra ver os Rave, né? Ou um Rave. É, a gente vê um Rave, o outro a gente finge porque tem que estar lá pra cumprir a cota da marmita do casal. Meu problema com a Espanha é que os lip syncs são sempre músicas tenebrosas e eles ficam lá se rasgando como se fosse a melhor música do mundo. Mas são músicas espanholas? São, são músicas depressivas que eles ficam. Ai, meu Deus! Não, mas a música de hoje foi boa, que eu assisti, foi boa. Lip sync foi mais ou menos, mas a música foi boa. Ué, mas tu falou que não assistiu o episódio? Não, da Espanha sim, Filipinas. O da Espanha saiu domingo. Hoje é quarta-feira, né? Ai, confesso que eu fico muito confuso com esse monte de roupa ao mesmo tempo, velho. E daqui a pouco já volta o Kay, o. Tem mais um que vai voltar. Não importa. Inclusive, não tem ninguém da Espanha no Global, né? Não, nem da Espanha, nem da Tailândia, né? Nem da Holanda. Ah, da Holanda acabou, né? Cancela. Mas achei curioso eles trazerem os Rave e não ter ninguém do elenco da parada deles. Ah, e Tailândia saiu o elenco, né? Do Tailândia. Não tá tendo Tailândia? Não, tá tendo Filipinas. É, Tailândia, assim, teve duas. A primeira drag race fora o US. É, foi do Tailândia. Só que ele era um formato bem diferente assim do normal. E aí ele teve duas temporadas. E aí tá, acho que é 4 ou 5 anos sem ter a terceira temporada. E aí depois que a Pangina foi chamada pro UK That's the World, todo mundo gostou dela, e ela era uma apresentadora do Tailândia, voltaram pro Tailândia pra ter. E ela vai, antes era ela e mais uma. Ela era co-apresentadora, que a apresentadora oficial era uma outra. Aí eu acho que essa outra saiu, pelo visto, e vai ficar só a Pangina. Era a Valentina com a pobre da mulher. Ela era boa, não sei por que tiraram. Acho que é porque a Pangina agora é o rosto famoso, né? Então, sim. Pra pegar o nível mundial de todo mundo assistir. E provavelmente vai voltar a ter o mesmo formato de todos da franquia. Menino, quem se passa também direto no Filipinas é a Digli Caliente, né? Eu gosto dela, sabia? Falando. Eu também gosto, ela passa um pouco do ponto, às vezes. Ela, né? Fica torcendo pelas que ela tá gostando do lip-sync, gritando no meio das coisas. Fico, gente, mas podia ser um pouquinho mais imparcial. Vamos segurar? Imagina, só você tá lá, aí uma jurada tá torcendo pela sua competidora na sua cara. Sem condição nenhuma. Não é? Nem e ela já foi drag race, então ela não precisava fazer isso. Você deu na cara dessa vagabunda. E aí é um dos vestidos mais tenebrosos que já pisou no drag race. Sim. E a função dela lá é ficar falando, Mama Pau, você que fez seu vestido, querida. É, todo dia ela pergunta se a Mama Pau fez o vestido. Mas eu adoro que ela, que é ex-drag race, virou jurada e Mama Pau, que não era ninguém. Foi pra apresentação, né? Olha aí, vitória do bem. É tipo Bruna Braga, essa apresentadora de... Serasa fica como? Meu Deus! Adoro! Mas vamos seguir aqui então, né? Já que a gente falou de Drake, vamos continuar falando de Drake, né? Porque Blogueirinha Feia estreou aí... Para o deleite. Eu sou blogueirinha. Quero saber se já ouviram o álbum. Não. Eu quero ouvir só se eu ganhar o físico, porque eu preciso daquele álbum físico na minha prateleira. Mas eu acho que era só pra de brand na festa. Mas se eles que se virem e façam a venda. Não tá precisando de patrocínio pro corrida? Então vende com, pra ganhar, pra fazer tipo uma rifa. Matou. Nossa, o vinil. Menino blogueirinha. Blogueirinha feia aí, né? A maior peça audiovisual atual, né? Estreou aí o primeiro de seus 6 episódios apenas, infelizmente, né? Gente, achei que era mais. Só 6 episódios aí. 30 minutinhos, 35 minutinhos, sucesso demais. Uhum. E emulando aí, né, o espírito de Betty a Feia e todos os seus derivados, né? Ugly Betty, né? A Feia Mais Bela. Então, assim, maravilhoso. E eu amo que no primeiro episódio a blogueirinha não aparece o rosto dela. Nos primeiros 8 minutos não aparece o rosto dela, né? Não teve nem material promocional, nada com o rosto, é só olhar de costa. Uhum. Exato, ela fez aí e não aparece, né? E, cara, é a história normal, né? Das feias da ficção. Elas querem trabalhar no mundo da moda, né? E aí vão ser assistentes das chefonas, no caso aqui, de Miranda Fox. Né? Gente, vovó Lorelai, tô suída nesse papel. Assistente de morada de Miranda Fox, a maior de todas. Eu adoro a cena que Miranda Fox tá dando bronca nas outras e tal, e aí Michael Constantino fala assim, tipo, ai, Miranda, não sei o que, tipo, aí ela fala, não adianta querer puxar no saco, não. Apesar de que você sabe que eu adoro quando você faz isso, ainda mais se for maciozinho. Aí os outros se entreolham assim, tipo, quê? Aí começa a rir, a blogueirinha tem crise de rir. E a blogueirinha foi indicada, né, pra essa vaga de assistente da Miranda por sua melhor amiga, né, Naja? O grande Naja. Ai, gente, Naja. Gente, o Fih como Naja, eu tô amando. Pra mim, o que eu mais dei risada é com as cenas dele. A gente falou que você é a Naja do Logado. Eu sou a Naja do Logado? Uhum, porque eu comecei me apresentando com uma mulher de busto grande, né? Que é a Duda Bigoduda. Duda Bigoduda. Eu queria ser o João. Eu não ia ser o João Padrão? Não. Não. Ué, eu não sou Naja padrão? Mesmo. Vocês estão me falando que eu tenho a cara da Sangalo? Eu amo que no começo. Ela, a primeira cena, eu falo assim: ai, amiga, eu me perdi, eu demorei pra achar, e é porque eu passei o endereço errado mesmo. Ele faz de uma maneira tão natural, gente, que é maravilhoso. Eu amo que, assim, claramente, como nosso querido Igor Cossê revelou no De Frente, todas as falas são tipo: se vira e faz o que você quiser. Mas é tão legal, tipo, eles falam umas bobagens, riem juntas. Eu achei bem, sabe? É porque a novela foi ditada pela blogueirinha, né? É a primeira novela ditada, né? Então. Eu acho que ela assim, ó, tem isso, isso e isso. Ela deve ter feito um roteiro com alguém. E aí o cara fala assim, ó, faz o que você quer e vamos. Uhum. Eles gravaram acho que em 2 dias, não foi? Foi por aí, acho que foi 2 fins de semana. É. Eu amo que ela falou assim, que eles são muito burros, né? Que eles gravavam a novela em sequência. Na ordem. Tipo, sai todo mundo agora pro outro cenário, leva a equipe inteira. Aí a grande Miranda, né? Miranda Fox aí, a nossa Diabeste Prada. E eu amo que ela tá entrevistando a Blogs sem olhar pra Blogs, né? Quando ela olha pra cara da Blogs, ela fica horrorizada. Nossa, ela dá cada grito. A gente foi muito bom. Sabe o que eu tava achando? Eu falei assim, gente, ela não mostrou essa cara. Eu acho que ela vai passar 6 episódios sem mostrar a cara. E só vai mostrar a cara no final. Não é possível que ela vai fazer isso. Mas aí não fez. Eu amo. Gente, eu tenho que dizer o quanto eu amei Duda Bigoduda. O Edu tá Busca muito maravilhoso. Pra mim. Busca pra mim. O sotaque da Jade Picon, gente, eu amo muito. E a maior cena de todas, da né, gente? Que é essa daqui, né? Ai, gente. Da pegação? Não, também tem, mas essa daqui. Ah, do peido. Dos blogueirinhos no banheiro. Nossa. Que fedozão é esse? Que cheiro é esse? Quem cagou podre desse jeito? Meu ódio. Quem que é você, garota? Prazer, eu sou a blogueirinha. A feia? Que isso? Senhora no espelho. Que isso? Você é muito feia. Nossa. Nossa, não fala assim. Quem que é você? Eu sou a nova secretária, né? Eu fui contratada. Vou trabalhar com que não tem a Miranda. Texto? Nesse daí, né? Eu vou ter certeza que ela vai me colocar num cargo muito grande. Que ela fica inventando. Eu tava com a cabeça. Você é muito engraçada. Eu já gostei de você, sabia? Por que eu sou engraçada? Eu não fiz nada. Senhora, eu espelho de novo. Fique você sabendo que as mulheres, pra se dar bem aqui, precisam ter buço grande. Eu uma amo. Mulher muito buçuda. Buçuda. Muito buço buçuda. Ah, mas não vai. E o meu buço ainda vai crescer. Saiba você que o João adora mulheres buçudas, tá? Quem é João? Você ainda não conheceu o João? Não. Fica longe dele. Só essa pequena de novo. Eu amo. Eu amo muito. É muito não, bom, fica gente. Longe dele. Ficando, não, você falou da cena da pegação também, é muito boa. Ele falou: ai, vai minha peruca. Minha peruca vai cair, João. Minha peruca vai cair. Cadê? E parece que. Você sabe que eu namoro. Ai, aquela vegana escrota, eu sou muito. Vegana escrota! Sabe disso. Eu vou te mostrar que eu sou melhor que ela. Eu vou te melhor que ela. Ai, minha peruca tá caindo. Eu sou muito melhor do que aquela vegana escrota. Ai, a peruca no meio do olho. Minha peruca tá caindo, eu amo muito. E essa cena aí, aparentemente, Igor chegou com tudo, né, pra beijar. É, mas infelizmente a gente tem isso aqui na novela também, né? Ai, isso pode gente. Ser feito, né? Pra quê, né? Kit Scott Clark. Mães... As... Caraca, mas é igualzinha a Kit Scott Clark. É uma mistura das duas, né? É a filha das duas. É muito igual, cara. Como pode? Ai, que ódio. E eu amo, gente. Eu amo muito. E tem a outra baixa também, né? Qual? Tem o Michael, né? Ah, não. Isso é podre. Esse personagem também não faz sentido nenhum. Shirley, né? É, Shirley. Chata. Shirley. Uma vozinha chata. Não tem graça nenhuma. Eu amo a blogueirinha. Querendo comer o lanche dela, ninguém deixando. A marmita deles é o quê? Pão, coxinha, né? Não é uma comida. Ah, eu amo a coxinha que ela leva pra Miranda Foz. Você sentir fome. E aí Duda fala pra ela assim, Miranda ama coxinha, pode levar sempre. Aí blogueirinha, ai, pode deixar. Ai, eu amo. Que é também... Eu amo que Miranda também tá sempre passando muito a mão em seu filho, né, menino? Sim, porra. Tá sempre. Segundo a blogueirinha, a Lorelai vai ser cancelada, né? Menino, o pior é que Lorelai é a que tá levando mais a sério o papel, né? Porque ela é. Ah, eu tô amando. Eu tô amando. Adorei ela. Eu também. Gente, e Naja, gente. Naja é melhor amiga, gente. Amo muito. Ai, gente, eu amo cenas dela com a Naja. Eu também amo, amo, amo. Puxa pra mim! E o encontro, né, de blogueirinha de João Padrão, né? Mas isso é hora de começar. Eu já tomei meu leitinho de manhã, querida. Agora não. Ah, é o café leitado, não tem essa, né? Café leitado. Ai, gente, não me chama assim, não precisa. Você é um imbecil. Eu sabia que uma feia não ia dar certo aqui, não. Não, Dona Miranda. Ai, já tá mais seu. Gente, eu amo a cena. Porque elas estão lá gritando e a blogueirinha simplesmente vai e joga o café. Joga. Tipo, ela não tropeça em nada, ninguém empurra nada, ela só vai pã. Ela só vira o café nele. É. João mostra todo o seu talento, né, menina? E ela jurando que ele tava apaixonado. A gente jurando que ele gostou não. dela de primeira vez, né? Mas acho que ele gostou. Não gosta de padrão. Não. Ele fala depois que ela é muito feia. Ah, mas acho que ele tá tentando disfarçar. E Duda fica passada, né? Que Duda vai ter que ser a supervisora dela. Vai, eu amo. Gente, mas o corpo padrão desse homem, né? Tal qual a blogueirinha ficou mesmerizada, eu fiquei assim, gente. Ele tá muito bem, né? Tá, professorado. A atuação tá ótima. Ó, o olhar de Lorelai Fox. O olhar perdido aqui, gente, ó. Maravilha. E ela fica, ah, meu filho, o que você tá fazendo tirando a camisa aqui, não sei o que, coisa horrível. E aí começa a passar a mão nele. E ele é o padrão, mais padrão do Brasil, né? Sim. Nossa, eu amo as fotos de Lorelai com os famosos, né? Ai, eu amo. Com a Anitta. Tem ela com o Rafa Dias, né? Eles só são quem muito. São graças a mim. Ai, eu amo muito. E é sempre umas montagens do melhor nível aqui, ela com esse Kardashian. Não, a cenografia da série como um todo, né? Que você vê que são várias salas da Dia. Da Dia. Com fotos coladas, é muito bom. Ela com a Parley, né? Eu amo. E na sala do João Padrão só tem ele sem camisa nas fotos, né? Ah, melhor coisa. E blogueirinha depois que vê João. Ele trabalhando sem camisa, inclusive. Uhum. Depois que blogueirinha vê João sem roupa, né? Ela chega pra Nádia e fala: amiga, aquilo que é um corpo padrão. Eu nunca tinha visto. Achei muito bonito. Eu amo, gente. Eu amo. E aí, Nádia descobrindo, né? Duda descobrindo que vai ter que trabalhar junto com blogueirinha, né, menina? Tá bom, tô esperando. Pode entrar. Oi, tchau. Oi. Nossa. Oi, João. Oi, João. Tudo bem? Meninas. Chamei vocês aqui porque eu tenho um recado pra dar. Bom, a partir de agora, blogueirinha é minha nova secretária. Obrigada, obrigada. Eu vou dar tudo de mim, eu juro. Ai, tem mais uma informação. Amiga. Assim, a partir de agora também, a Duda é sua supervisora. Você deve responder tudo a ela. Eu tô acreditando, João. Tudo bem, mas por quê? Se você só você pensa que eu sou, João, pra cuidar da sozinha. Porque aqui nessa empresa você me respeita. E? É uma ordem. Então, a partir de agora, blogueirinha, você é minha secretária. E você, Duda, supervisiona ela pra gente, tá bem? Porque eu sou blogueirita. Eu amei, tem até cenas do próximo capítulo, né, menina? Tem a abertura, eu achei um ritmo. Gente, a abertura é maravilhosa, ela cantando. E aparece João. É muito hit, gente. Eu, assim, cara, eu não tenho palavras. Acho que a Dia acertou muito. Muito, muito, muito, muito, muito. Que é muito bom, é engraçado, é divertido. É divertido, é um negócio que não se leva a sério. E aí tem a cena deles rindo mesmo do negócio, da situação. É muito bom. É muito legal de assistir. Eu me senti assistindo Sai de Baixo, assim, com as reações naturais deles com tudo que acontece. Sim. Né? Eu me senti vendo Sai de Baixo. Ai, o jeito é degustar os próximos capítulos, né, amiga? Ah, fiquei triste quando você só seis. Eu tava esperando ia ter semanalmente até o fim do ano. É, eu tava esperando pelo menos uns 10, mas, né, vão ser só 6, infelizmente, de 30 minutinhos aí pra gente aproveitar. E tem, né, que assistir a entrevista antes também, né, pra poder entrar na imersão, né, do é do, isso. De frente fazer com a blog. Ah, eu achei maravilhoso de frente. É muito bom. Adoro a hora que ela pergunta se o Igor faria o corte de cabelo do Edu, aí ele fala não. Mas assim, aqui não combina comigo, né? Coitado, o bichinho tava entendendo nada do humor daqueles viados tudo junto. Tava perdido. Eu gosto assim, a blogueirinha pergunta pra ele se ele pegou sarna na Record, né? Porque ele trabalhou lá nos 10 anos da frente. Ele fala, não, na minha não tinha não, era lavadinha. É lá, tem certeza? Preta Gil falou aqui. Preta Gil falando. Ai, eu amo. Eu gosto que o... Principalmente na Bahia. Gente. Tá em Trancoso. Quem tá em Trancoso, gente? Shawn Mendes, meu marido. Não, é. Seu marido não, né? De gominho. Ah, pronto. Que ele ficou extasiado com o gominho, né? Ah, ele ficou olhando com um olhar de desejo pro gominho. Porra, aquele corpo sensual, né? Garoto. Ah, eu sou gordo, Zanon, eu tenho lugar de fala. Mas é que Shawn Mendes é hétero, né? Gominho mulher. É verdade, 3 mulheres na roça. Rita, Sheila e Gominho. Eu amo. Ai, um marco, gente, na TV. Viado, é tudo. Mas falando de Gominho, menino, vamos falar aí da série favorita de Zanon da temporada, né? Que é Pinguim. Essa nova, né, série aí. Favorita, você tá? Eu ainda pensei em ver que eu cheguei cedo hoje dia da gravação. E aí fui ver, tinha 1h07. Eu falei, não, vou. 1h07. Nossa, exato. E aí você me pergunta, o que acontece nessa 1h07? Nada. Nada. Não acontece nada. O que não acontece nada? É uma intro, é um prólogo para a história do Pinguim. É porque Zanon, ele mesmo já confessou lá no grupo. Que ele está vendo porque ele é Pattinson Stan, né? E que ele tá nessa expectativa de que o Pattinson vai aparecer. E eu vou contar pra vocês, Zanon, não vai aparecer. Não vai, eu sei que não vai. Mas assim, é porque é do mesmo universo, eu gosto do filme do Batman. Mas assim, se daqui 2, 3 episódios enjoar, eu paro de ver também. Não vou ficar vendo até o final, não. É. Nossa, mas vai demorar tudo pra enjoar, amigo. É um bagulho de máfia só, né? É o que tava falando. É a mesma coisa do Coringa, do filme do Coringa. Se fosse o nome de um outro doido que é mafioso, ia ser a mesma. Ia ser normal, porque não tem nada de referência que. Apesar do nome dos Falcone, dos Marone, do próprio Pinguim, tudo, não tem nada que remete ao coisa do Batman, do universo ali. Nada. Gotham. E aparece a Cristina Milioti, né? Ah, ela aguenta? Agora é ela de verdade. Cristina Milioti tá fazendo uma doida, que era assassina em série Serial Killer. Ela tava no Arkham, né? Tava saindo do Arkham. E ela é filha do Falcone, que morreu no filme do Batman. Isso. É. O Pinguim, o Pinguim aparece no filme do Batman, né? Parece. Aparece, tem até aquela cena que era a cena que mais passava no trailer, que era o Batman perseguindo ele, aí o carro tombava, virava, e aí o Batman ia pra cima dele com o carro pegando em chamas. É, porque eu tenho essa cena na minha cabeça, mas eu não lembro se é do trailer da série do Pinguim ou se era do filme. Eu tenho muito essa cena aí, mas eu não lembro que era do filme. É do filme. Porque no filme o Pinguim ele é só do baixo clero, né, da máfia. Uhum. Ele administra ali uma parte da operação, mas ninguém dá muita confiança pra ele, né? E aqui continua basicamente sendo a mesma coisa, só que agora que tem esse vácuo do poder, ele acha que ele vai ser o Dwayne Johnson de Gotham, né? E vai mudar a esfera de poder de Gotham. E aí, de onde a gente... Ah, é o marido da Mrs. Maisel, né? O filho do Carmine, do Falcone. Tava tentando lembrar de onde eu conhecia ele. É o Joel, é o marido da Mrs. Maisel, né? Que ele vai ser o novo chefão, e aí o Pinguim acaba matando ele. E aí ele arma um plot de pegar o anel que era do outro véi lá, né? Do outro mafioso, mas que tava com o filho do Falcone. E aí ele leva e fala assim, ah, porque Falcone quer acabar com a área aqui, com a venda das drogas e tudo, não sei o quê. Mas se a gente fizer um bem bolado aqui, todo mundo fica feliz, todo mundo ganha seu dinheirinho, né, pá, não sei o quê. E é só um jogo de intriguinhas nesse primeiro episódio, né? Sim. E ele conhece o menino lá, né, o... Como é que é o nome do menino? Vitor, é. Conhece o Vitor, que vai ser o parça dele. Vitor alguma coisa. De onde a gente conhece esse menino também? Ele é do Runaways. Ele é o principal. Ah, verdade! O chato. O chato que fica do mal. Isso! É o chato. Ele é os vilões. Ele é o novo pupilo do Pinguim. Ah, então ele saiu do lixo da Marvel pra escolha da DC, né? Basicamente. O lixo da mãe Lucinda da DC. Né? E eu acho que vai ser mais ou menos isso, né, menino? Que vai ser a série. Porque eu falei assim, eu me interessei porque eu até que achei legalzinho ver esse twist previsível dele. Ah, eu tô pegando o anel de um, colocando na cadeia do outro, lá na cadeia do outro, pro outro ser acusado de ter matado o filho, de não sei o quê. E Cristina Milioti, que tá maravilhosa, como sempre, né? Então, tudo que essa mulher faz, eu acho ela incrível. E ela tá muito boa no papel de doida. Sim. Ela tem a cara de doida, né? É, ela já tem aquele olhão grande que ela tem, né? Tem, ela tem um olhão grande, um olhão de... olhão otaku, né? Olhão de... Adoro olhão otaku. A própria Nelênia. A própria Nelênia. Pikachu, né? Margarita Pizza. Margarita Pizza. Ela tá mais arlequina que a Lady Gaga, né? Que vai lançar o álbum. Nossa, meu amor, você é muito criativa. Ai, ai. Mas eu achei interessante. Eu acho que vale a pena. Amigo... O problema é que é muito longo. Se tivesse 40 minutos. De uma hora e sete, né? Não, 40 minutos dava pra contar tudo que tinha pra contar e sobrava tempo ainda. Acho que uma hora e sete foi demais, assim. Uhum. Entendeu? Mas tudo bem. Vão ser quantos? Oito? São oito. E tem os parentes deles, pinguins de Madagascar? Ainda não apareceram, pode ser que apareçam em algum Seria momento. Seria maravilhoso. Apareceu a mãe doida. É, agora o pinguim tem mãe. A pinguina. É, porque no Batman lá dos anos 80, né, o Pinguim, ele era de uma família rica, mas quando ele nasce todo ferradinho, os pais jogam ele no lixo, né? No lixão da mãe Lucinda. Mas esse plot dessa mãe doida já tem, não sei se é de quanto tinha HQ, mas em Gotham era isso, ele tinha uma mãe doida também. Na gloriosa Gotham, né? É, que a mãe doida é aquela... Era a vizinha da Kimmy Schmidt, aquela que cuidava do a Lillian? Dela. É, ela era a mãe doida do Oswald, que é o Pinguim. E aí o Pinguim era bem bom, aquele homem lá de Pinguim, que tinha em Gotham. Eles mostraram o pé do Pinguim, né, menina? A gente não tinha visto. Nossa, sabe que eu lembrei? Ah, é verdade. Sabe que eu lembrei que em Gotham o Pinguim era apaixonado pelo Charada, lembra? Teve todo um plot. Adoro! Gente, o Pinguim era LGBTX. É, o Coringa deles era Valesca, né? Jerome Valesca. Ah, é verdade. Jerome Valesca. Que era aquele ruivinho delícia também de chamas. Uhum. Mama, pega no meu grilo e mama, né? Cara. Do nada. Mas é a música do Catra, gente. Ah, agora que entendi. Sim. O Valesca, né? É. Achei que ele ia mamar o piranha barulho. Na cama. Do Valesca com Catra. Minha xota, né? Quer gozar, quero dar, quero te dar. Gente, o pior é que ele sabe a letra toda, né? Eu sei essa música do começo ao fim. Começa assim. Parei de falar palavrão. Não, eu não sei tudo, não. Eu sei que era assim, quando eu te percebi no portão, foi aí que você viu minha xota e aí que piscou meu cu, uma coisa assim. Era assim, minha xota, e piscou meu cu. Eu sei que você já é casado e é a vontade de foder. Foder, mama, pega no meu grilo, mama. Chama de piranha na cama. Minha chata quer gozar, quero dar, quero te dar. Eita, que delícia. Ah, essa música é a minha música de karaokê com a Erika. Então em dezembro vem aí, né, menina? Vamos. Vivo, live. Gente, eu arraso. Menino, falando de crianças problemáticas aí, né, menino? Vamos falar de Child Star. Né? Como é que ficou no Brasil, Léo, o nome desse documentário? Ixi, menino. Child Star. Demi Lovato documentário. Apresenta, né? Não, mas o pior é que é Demi Lovato apresenta alguma coisa. Demi Lovato apresente. Não é mais, já passou desse momento, Léo. Ah, não é mais, ela já é cisgender fluid. Cisgender. Ela desbinarizou a gênero dela. Né, menino? Deixou o rock também de lado. Ela desfez tudo que tinha feito. Agora vai fazer tudo que sempre quis, né? Eu tô vendo aqui. Cadê, menino? Tô procurando aqui. Cadê? Pois eu abri aqui e sumiu da minha Disney. Estrela Mirim. Isso. Estrela Mirim. Demi Lovato apresenta Estrela Mirim. Gente inocente, né? Comentário aí do Hulu, né? Que tá disponível já no Disney Plus. E que... se propõe a discutir, né, e falar, obviamente, sobre as crianças que crescem ali no meio da indústria de Hollywood e como isso vai afetar o desenvolvimento e a vida delas. Exato. Afetar a vida delas aí e o desenvolvimento dela de criança até a vida adulta. Só que é isso que o Leoz falou. A Demi Lovato já fez 75 documentários dela. Sim. Né? Pra mostrar como ela sofre muito, né? Já teve... Não sabendo o que ela passou. Já teve o da primeira overdose, da segunda overdose, de quando cortou o cabelo. Já teve... Teve quando do ZT. Na Binari. Nossa, exato. No ZT. Então, ela tá sempre fazendo documentários. E assim, Demi Lovato vai dirigir um documentário e vai aparecer a Christina Ricci, vai aparecer a Drew Barrymore... Vai aparecer a sapatãozinha do Camp Rock, vai aparecer o Kenan e Kel, né? Mas você fala assim, pô, pode ser interessante. Uhum. Só que aí a Demi Lovato tem 1 milhão de personagens interessantes e ela decide focar na história dela que já foi contada várias vezes. A gente já sabe desde o começo que ela tá falando, né? Uhum. Aí bota aquela mãe dela com cara de alucinada lá, né? Aquela mãe dela lá. E assim, tudo que ela conta... Basicamente, a gente já viu várias vezes, não foi só uma vez. A gente já viu várias vezes ela contar essa história. Aí você tem a Drew Barrymore, que foi o auge, né, da criança problema em Hollywood, E aí você desperdiça isso. Você, eu acredito que ela tem esse material, mas não usa. Aí você tem a Raven lá, que começou, foi a primeira criança, acho que negra e tal, que começou com 9 meses de vida fazer o documentário, pra usar a Mona no documentário pra dizer assim: ih, menina, tu tava na minha série, né? Não lembrava de você, tava cheia de droga. E sabe o que me irrita muito? Que a pessoa começa a falar dela e a DM: ai, porque eu também sei disso, menino, porque eu passei. Falei: gata, eu já entendi que você é egocêntrica pra caralho. Porque assim, a gente sabe que você sofreu, ninguém tá te invalidando isso, só que tudo você tem que se relacionar a você e você mostrar que... Gente chata assim é um cacete, né? Não, e o que mais me incomoda é que assim, eles tentam o tempo inteiro fingir que o Doc não é sobre a DM, né? Porque, tipo assim, quando começa a falar do... Ah, eu era uma criança da Disney, mas eu, os da Nickelodeon estavam levando o Slush na cara, não sei o quê. Eles começam a botar todos os famosos que não estão no documentário, né? Então, falando da Ariana, da Selena, mostra as imagens, o povo e tal. E eu fico, gente, isso seria uma ideia muito interessante se elas estivessem aí falando, né? Não é o caso, então não finge que vocês estão dando todo um panorama das crianças artistas da época se elas não estão aí pra falar. E se você vai falar da Demi? Aí depois começa a falar aquela chatice, né? Ah, porque ninguém achava que crianças estrelas iam ser a grande força de trabalho, tá? Começa a dar um textão de olha como os Estados Unidos, né, explorou crianças e tal. Falei: meu anjo, você já viu Paquitas? É bem melhor, né, nesse aspecto aí. Todos estão lá falando também. E outra, né, como diria a Raquel Brito, se a gente for pegar, começou um negócio mais forte disso quando teve High School Musical, né? Que foi que também não tem ninguém. É, não tem ninguém no High School Musical ali. Que eles foram, assim, os únicos que não ficaram beiruleiros das ideias foram ele, né? O resto, todo mundo que passou, tem algum problema. Mas, assim, a parte que eu acho que é o ponto de virada da Disney, que eles começaram a investir ainda mais nesse público mais novo fazendo coisa, nem se comenta. Tem uma cena ali do filme ou outra e acabou. É, né? Eu achei que ele se propõe a ser um grande panorama que, assim... Falta material, tipo, já que não era pra ter, era melhor não fingir que tava falando sobre isso. E aí, isso que o Sassi falou, teve uma hora que eu fui passando, era só a Demi cantando uma música chata pra caralho, e cenas se alternando, assim, dos outros, e ela lá como a grande protagonista, tipo, beleza, você que produziu, você que foi dinheiro, fizesse você desde o começo, não fingisse que era sobre outras pessoas. Exatamente. E aí, acho que a única parte, assim, mais... um pouco melhorzinha, em que ela deixa, ela permite, né, que alguém fale um pouco sobre experiência, é com a menina do Camp Rock, né, também. Que ela permite um pouco que a menina fale sobre a experiência dela, que ela teve problema com bulimia, ou distorção de imagem e tal. Ela permite que a menina fale, e aí o documentário dá uma levantada, porque não é só a história chata do Demi Lovato que a gente já conhece. Né? A menina fala, Nath, foi roubada, perdoa, né? Um beijo. É, que ela nunca gastou o dinheiro quando precisou. Cadê o dinheiro? Não tinha, E aí ela, a Demi até pediu desculpa, né, pra ela, né? 30 anos depois. Não. Você me desculpa por te tratar assim na época, a cara da menina assim, ai, Mona. Assim, desculpa, eu não paguei a conta, né? Paga meu lanche aí, que aí depois você faz tudo. Não, eu fico pensando tanto que Demi é sem amigos, né? Porque não tinha um Jonas Brothers pra falar nesse documentário por ela, sabe? Sim. Tapete da Selena, não foi lá. Ela só pegou quem não tá fazendo mais nada, né? Não teve ninguém, teve Selena, não teve Miley. Não, podia ter pego até a Ashley Tease, né, menino? Que a Ashley Tease nem trabalha, mas só é mãe de família. Será que ela não quis pegar ninguém que pudesse ofuscar ela? E falou, só vou pegar umas pessoas aqui de Jojo Silva. Pode ser. É uma opção. Jojo Silva ninguém suporta. E aí colocou lá, é isso. Porque até na parte da Jojo Silva eu achei interessante, porque assim, eu não conheço muito da Jojo, né? Do que... Eu também não. Eu só sei que ela quer fazer o gay pop, né? Que ela falou que ela lançou a música dela. E aí, aquele rolê dela se assumir, eu nem imaginava. E aí, tipo, eu fiquei interessado em saber, né? Mas aí exato. Foi aqui, acabou. Quando a Demi permite que as pessoas falem alguma coisa, o documentário fica melhor. É, porque, né? Tipo, o Kenan, eu não sei o que ele falou. Eu não lembro. Também não. Porque ele aparece super pouquinho e é super picotado. É. Que ele tá falando. A Raven só fala que ela foi a primeira criança negra que tava lá ganhando destaque, não sei o quê. Que ela apareceu lá nas visões e tal, e acabou. Aí depois a Demi fala, porque eu fiz o filme. Aí eu fui fazer a série, aí eu gravei um álbum, aí eu fiz a série, aí eu fiz o álbum de novo, aí eu fiz o filme, aí eu fiz outro álbum. Tá bom, gata. Já entendi que você é muito foda. E aí você tá aí mendigando migalha aí até hoje e ninguém te aguenta. Mas, nossa, que mona chata, sabe? Eu acho que não precisava. É o que eu falei, a Demi é tão talentosa, ela é boa atriz, ela é boa cantora, não sei o quê. Uhum. Ela fica insistindo nesse negócio que já todo mundo já sabe. Tipo assim, uhum, passa de um ponto que a gente tem empatia por ela pra falar assim, tá bom, a gente entendeu. A gente não quer mais você falar disso. Vamos seguir a vida? Mas não. Bola, né, pra frente. É. Ela não deixa ela seguir a vida, sabe? Ela fica presa nisso aí a vida inteira. Uhum. Sim, e aparentemente ela tá num momento muito melhor da vida dela agora. Uhum. Né? Aparentemente ela tá num momento feliz, num momento legal. Então acho que ela poderia. Sim, dá pra ver pela cara dela, porque quando ela não tava bem, dava pra ver na cara dela que ela não tava bem. E assim, uhum, aparentemente ela está bem, ela tá casada, tá lá, ela se divertindo com a família dela, tudo, mas. Sim. Vamos esquecer. O fato dela ter sido uma criança, uma child star. Pô, seria a forma perfeita dela conduzir as perguntas para essas pessoas que ela sabe o que os outros passaram. Uhum. Então, se ela só estivesse sendo essa ponte para a gente poder conhecer os outros personagens, para mim seria o ideal. Uhum. E nisso ela falha muito. E deixa o documentário interessante demais. Uhum. Muito interessante. Uhum. É maçante, porque é o tempo inteiro só a mesma coisa, o mesmo assunto, que todo mundo já sabe, entendeu? Não dá para... E é uma hora e meia que demora pra passar, viu? Nossa. Demora. Pior que demora, menino. Eu falei, uma hora e meia, vou ver rapidinho. O quê? Pior que demora. Eu vi o das Paquitas, que era 5 episódios de uma hora mais rápido que esse. Uhum. É tão bom. Quem quer pão, né? Quem quer pão? Pão, pão, pão. Ai, ai. Mas vamos então aqui para as últimas duas do pautas desse programa, que são basicamente uma coisa só, né? Porque são todas do mesmo criador. O homem, o mito, a lenda. Ryan Murphy, né? Vamos começar falando, então, de uma que não chegou ainda no Brasil, né? Mas tá prevista pra chegar no Disney Plus também, que é o American Sports Story, né? O derivado aí de American Horror Stories. É, na primeira temporada, a gente vai falar sobre o Aaron Hernandez, jogador aí de futebol americano, super famoso, né, que ganhou milhões. Famoso. E acabou assassinando a esposa dele, foi preso, condenado e tirou sua própria vida quando estava na prisão. Então, né, uma vida movimentada. Quem é o protagonista aqui é o Josh Rivera, que fez o Pagalanche de Cantiga dos Pássaros e Serpente. Sejanos. Ele é o principal aqui. Tá troncudíssimo. Opa, sabor. Tá muito troncudo. E a gente buçudo, também tem. Né? Buçudo. E a gente tem o Patrick Schwarzenegger, né? Amo esse homem. Tá aqui fazendo o rival dele no time de futebol americano em Miami. Gente, era o Patrick Schwarzenegger, gente, eu nem reparei. É o Patrick Schwarzenegger. É porque ele aparece muito de capacete, né? Ele só aparece umas duas cenas sem capacete. E sem roupa. Ainda não. Poxa. Mas pelo fato do Aaron Hernandez ser possivelmente viadão, um GLBT e rustido, né? Porque mais uma vez, obviamente, Tia Raya vai explorar essa vertente, né? Vive por ela, né? Eu não sei se o Zanão viu os dois episódios, mas... Eu vi os dois. Né, nos dois ele explora essa vertente, num que ele, né, deixa ali uma broderagem com o melhor amigo dele, né, deixa uma broderagemzinha ali no caminhão. E assim como os Menendez, né, o Aaron também tem, no caso dele, é um pai muito severo e uma mãe que é uma piroca completa. Uma mãe que é, piroquinha total. E o pai, ele era... um potencial jogador de futebol, mas ele se envolve em um crime, acaba indo pra cadeia, e ele quer replicar isso nos dois filhos dele. Então ele é super rígido, ele é estúpido com essas crianças e tal, e controlador ao extremo, né? E a gente vê a vida dele mudar quando o pai morre e ele tem a oportunidade de poder ir pra Miami, jogar num time que tem possibilidade de colocar ele na NFL. E a gente vai vendo isso do passado do Aaron, que a gente começou vendo ele já numa boate ali com o melhor amigo dele, ele tá sendo investigado por alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas que ele se sente ameaçado e ele decide dar um tiro na cara desse melhor amigo dele, né? Então ele dá um tiro, joga o corpo do cara pra fora do carro, só que o cara não morreu. E aí o cara fica ligando pra ele pra ameaçar, chantagear, dizer que vai acabar com a vida dele. E a partir daí a gente começa a ver o passado do Aaron. Mas de cara, o Aaron já tá dando um tiro na cara das pessoas? Sim. Aqui é no futuro, sim, né? Isso aí, né? Depois volta pra gente ver como chegou nesse ponto. Exato, a gente volta 10 anos no tempo. Porque a série começa em 2013, né? Não é nem muito, né? Nem muito tempo. O caso é recente. Uhum. O caso é bem recente. E ele tinha acabado de fechar um contrato de 40 milhões de dólares, né? Então, vai mostrar isso. Essa série é baseada num podcast, né? Baseada num podcast gringo. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos. Será que vão fazer uma série baseada no logado? Com certeza. Com certeza, não sabemos. Que me interprete seja a Kristen Stewart. Do nada. Espero que me interprete seja a Lorelai. Lorelai ou Rory? Não, é vovó mesmo, vovó Lorelai. Você pode ser Rory bizarra, Edu. Boa. Acho que tem tudo a ver comigo. Uhum. E a gente vê que, pelo menos fica bem nítido nesses dois primeiros episódios, que toda a carga de abusos que o Aaron sofreu, né? A gente tá falando de abusos psicológicos e abusos físicos, no caso, como surras e tal. Até então não tem nenhuma questão envolvendo abuso sexual. E a gente vê que os abusos que ele sofria contra o pai dele e o fato dele não poder ser quem ele é tornava ele uma pessoa muito instável, né? Ele é uma pessoa muito nervosa o tempo inteiro, ele é muito, né, estressado. Tanto que quando ele, no segundo episódio, que ele decide sair com o homem da internet, cara, que ele fica cabreiro porque o cara passa de moto, estaciona a moto e olha pro carro. E ele acha que tá olhando pra ele, que sabe quem é ele, né? Ele fica igual quando o pai dele fala assim: eles viram você. E ele tinha acabado de ganhar um handjob, né, do amigo. E aí ele fica: mas me viram? É, viram você dançando e tal, não sei o quê. Ele tem essa pressão, né, do pai. E isso molda essa personalidade dele sempre muito, como é que eu posso dizer, estourada, basicamente, né? Então, eu não vou dizer que eu não gostei dos dois episódios, mas eu acho que eles poderiam ser menores também. A gente sempre batendo esse ponto de que eles poderiam ser menores. Mas eu acho que tem o potencial de me chamar mais atenção, porque essa é uma história que eu não tinha visto ninguém contar. Então eu quero saber pra onde vai. E eu achei o menino protagonista muito bem. Muito bom, né? Além de, né, o conjunto da obra ali, né? A aparência dele. Mas ele também tá muito, muito bom, assim, no atuando. Então já saiu o terceiro episódio, né? Enquanto a gente tá gravando aqui, já saiu o terceiro episódio. E aí eu vou ver pra ver se eu continuo ou não. Ou se espero chegar no Disney Plus. Mas até então eu tô achando bacana. Eu sei que Zanon não apetece muito a ele essa temática, né? Não é... Menino, o problema não é nem me apetecer a temática, porque assim, não achei de todo ruim o episódio. Uhum. Acho que tem a cara de série de Ryan Murphy, assim, você vê que é dele. Tanto que eu acho que o menino principal, que eu comparo muito com agora do Monsters também, porque saiu na mesma semana, e aí você ia ver uma pessoa que faz. E né? Poderia ser, né, amigo, o Monster também. Uhum. Se for pela coisa deles, né, da ideia deles. Mas, e assim, eu acho que o menino é muito melhor ator do que os dois que tá em Monster, né. Já tem isso também, eu acho que ele é bem bom que ele faz. Mas o meu problema... Que aí agora é a hora de subir o telão e tocar dona de mim no fundo. É, que eu queria ter um cérebro lisinho, tipo peito de frango, pra não achar problemático que essa velha dessa Ryan Murphy me faz duas séries que saem na mesma semana, que com público latino, que é LGBT, que é um criminoso e sexualiza no ponto que você fica, que chega a ser tipo, assim, eu acho que a American Sports, agradável. É, não chega a ser tão problemático quanto do Monsters, mas eu acho que ele passa também do ponto, porque toda vez tem uma série que tem um LGBT que ele quer mostrar que é um LGBT criminoso, não sei o que, porque ele deve ter fetiche, porque quer dar para um bandido, não sei. ele sexualiza num ponto que chega, que me dá nervoso de assistir, sabe? E aí você fica, o cara tá sexualizando, o cara que é LGBT, que é latino, porque eles não consideram um latino como que mora, americano também, né? Mesmo que o cara nasceu lá, né? É isso. É, que é criminoso, e aí você, ele coloca um, ai, não sei, sabe, me dá um negócio de assistir? E ultimamente me pega muito nesse ponto de ver essas coisas que ele faz, no Monster eu acho que foi pior, de ver uma coisa dessa e achar que isso é normal, sabe? Parece que a pessoa é meio tantando a cabeça, porque ela fica fazendo esse negócio o tempo inteiro, e não precisava. Porque assim, eu acho que podia contar a história, que não é uma história que, é o que você falou, que eu conheça, não que do Monsters eu conhecia, mas pelo visto é menos contada. É. E eu acho interessante porque assim, o caso do Aaron, né? Aaron, né? Uhum. Que é o nome dele. Isso. E eu acho que ele, assim, a parte dele ter esse enrustido e tal, é muito da cultura latina de lá, do pai, não sei o quê, mas eu acho que ele mostra seu machão. É, exato. Então, mas eu acho que mostra só pela parte do pai, não é só porque a mãe é meio coisa, mas eu acho que não mostra as outras coisas que faz o ambiente dele, ele se mostrar que tem que ser o machão. Porque às vezes, pra mim, eles focam mais na hora que ele tem que pegar o carinha dentro do carro, pegar o carinha no aplicativo, aí ver o pauzão do outro dentro do vestiário, não sei o quê, do que me contar o porquê daquele personagem ser daquele jeito, porque ele tá construindo ele pra ele virar um assassino dali a um tempo. Tanto que a cena lá que ele bate a cabeça lá, que não sei se já, porque ele morre também, ele tem uma confusão, confusão que chama? É, confusão. É, na cabeça lá, não sei se é já desse jogo que ele tem, porque ele tem um problema na cabeça, né, dos jogos, né, que ele joga tudo. Mas eu acho que foca muito mais nessa parte sexualizada dele ser no armário e vai mostrar mais ainda disso, tenho certeza, do que me contar uma história que poderia ser contada de uma forma melhor, entendeu? E é igual ele fez, eu acho que com Monsters do Dahmer lá, do menino, ele sexualiza demais essas coisas que não precisa. Isso me pega num ponto que eu não sou a Bolsonaro do rolê, que fica, ai, gente, nós temos que ser pudicas e não tem que ter essas coisas. Mas eu acho que passa do ponto de que deveria passar. E aí é toda história que ele passa, ele tem que ter uma sexualização de alguém, que eu acho que isso vende também, né? É uma coisa que ele percebeu que o público dele, que eu acho, assim, no meu IBGE da minha cabeça, é um público LGBT que mais acompanha ele. Não é o público hétero que acompanha ele. Então ele vai colocar o quê? Ah, vou mostrar o que esses viadinhos querem ver. Quer ver bunda, quer ver rola, quer ver pegação, não sei o quê. Eu acho que você passa na cabeça dele, né? Mas não sei. Mas é isso que, por isso que me dá não gostar. Assim, pode ser que eu assista porque eu não achei tão ruim. Mas o problema é que tem que baixar, né? Aí me dá baixar, me dá uma preguiça. Mas exato. Se você tivesse no streaming, pode ser que eu até assistiria inteiro, assim, igual aconteceu com o Monsters. É. Como eu tô baixando, eu mando pra você, amiga. Ah, não sei se eu vou ver, mas tudo bem. Ah, no seu cu, então. Deus te ouça. Fez toda uma militância, né? Do final, Deus te ouça, que eu falo no meu cu. É isso, vagabunda, né, cara? Assim que chama. Mas já que você falou, então, dos Menendez, né? Vamos falar, então, aqui do Monster, né? The Menendez, como é que é? Lá só é The Eric and Lyle, né? Story, só isso aqui que é assassino de pais. Pai, é. Não sei o que, Pereira é o Pão Duro, High School Musical, The Musical, The Series. Uhum. Aqui é mais simples. E realmente, essa história, como eu falei ali, que a gente acabou fazendo uma boa introdução antes no início do programa, que eu acho que é uma história que já foi bastante explorada recentemente. Tem esse documentário do Max, já se falou muito dessa história. Teve a série de 2017, e agora a gente vem aí de novo. E com essa visão do Ryan Murphy vamos botar assim, falando de forma inocente, entre aspas, né? Uhum. Mostrar todos os lados dessa relação entre pais e filhos, né? E como isso gerou o que aconteceu, que foi o assassinato da Kitty e do José Menendez, né, pelos próprios filhos. Eu acho que é um grande retalho mesmo, né, de histórias que ele vai contando, assim, e eu fico um pouco, como é que eu posso dizer? Eu aceito quando o Ryan Murphy joga essa questão que ele fala assim, ah, a gente tentou mostrar todos os lados. Mas eu também fico tendendo a aceitar muito o que você fala na questão de que ele passa um pouco do ponto na hora de mostrar o relacionamento desses dois irmãos, né? E o que eles passaram. Eu acho que pelo menos a gente pode agradecer que ele não mostrou né? mais. É, exato. Que é o suficiente. Mas do jeito que contava, é bem gráfico, né? Dá pra você imaginar tudo ali, né? Uhum. E como a gente disse, né? São várias vezes, né? O episódio 4 e o episódio 5 são só. Uhum. Dessa... E ainda tem mais dois episódios em metade deles é contando sobre os estupros. Uhum. E aí você fica, gente, mas pra quê? Eu preciso... E não é coisas novas, são a mesma coisa. Falava da mesma posição, aí da porra da escova de dente, aí de como fazia. Você fala, pra quê? Fica enfiando o tempo inteiro a mesma informação sobre um estupro, que pode ser gatilho pra muita gente. Lógico que tem, não precisa avisar toda hora que é. Mas assim, conta uma vez a segunda mais ou menos, mas não precisa... Todo episódio. Sabe um negócio que é o que eu acho assim? É tipo uma fetichização do abuso. Porque assim, ele fica mostrando aquilo muito como se aquilo fosse, tipo, ai, maravilhoso que as pessoas. Ou é série pra ter corte e as pessoas comentar, ter corte no TikTok, as pessoas verem. Então, isso me irrita muito do jeito que ele faz. Porque não. Mas eu acho que é total isso de ter corte pro TikTok. É isso. E não precisava, tipo assim, de 9 episódios, se tivesse 6, tava bom. Tanto que foi o TikTok que trouxe toda essa polêmica aí pro dia a dia, né? É, que agora eles estão querendo a soltura dos irmãos, né? Colocaram os vídeos dos irmãos, não sei o quê, porque eles eram maravilhosos, que eles são inocentes. E assim, gente, não dá pra saber se é ou não. Interessante. Não dá pra você saber. Só que, cara, se... Como isso aconteceu, né? Essa parte aconteceu... O Lyle foi muito burro, né? Uhum. Ele. Tipo, eles. Quando tem o primeiro julgamento, que o júri não consegue decidir, e aí o julgamento é anulado. E aí, cara, tava tudo certinho, tudo encaminhado. E aí, de repente, esse cara começa a fazer um monte de merda, pedindo pros outros mentir pra ele, e fazer isso, e falar aquilo, e fazer não sei o quê. Cagando todo o trial. Né? Cagando todo o trial, assim. Literalmente. Eu acho que. Literalmente. E eles ficam sem dinheiro pra defesa. E eu acho até interessante, né? Isso eu achei um pouco interessante de, tipo, no penúltimo episódio, ser, tipo, tudo a favor deles, né? A advogada lá, a Leslie, defendendo eles com maior paixão e tal. E vamos, nananã, e esses meninos sofreram muito. E os pais são vilões, e as testemunhas também são super a favor. E aí, no segundo, no episódio seguinte, é só a acusação... macetando eles das maiores formas possíveis. O Lyle não pode mais testemunhar porque falou um monte de merda no livro, e qualquer coisa que ele entrasse pra testemunhar eles iam perguntar, né, das coisas que ele falou. E o Eric mesmo não tá tão envolvido como ele tava no primeiro depoimento. Eu acho que no primeiro depoimento ele tá muito mais entregue. E amigo, eles só se fodem nesse segundo depoimento, e eles só não se fuderam muito gostoso, porque aí também a gente não sabe se é verdade, né? Aquele jurado lá que substituiu a tia, que tava putaça, falou, a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente só fica ouvindo de um lado, ouvindo do outro, mas a gente nunca vai ter certeza do que realmente aconteceu naquela casa. É. Que eles realmente sofriam, né? É, porque no final é isso mesmo, mas eu acho que a série não mostra, não, eu não acho que a série é imparcial pra mim, eu acho que a série pinta eles como doido. Porque assim, ele tem esse tempo inteiro lá, eles fazem 5 episódios falando de abuso, e aí do nada mostra lá, eu ligando pra todo mundo, que não sei o que, conta isso, os outros mentindo. Então pra mim assim, se eu pego como ficção, porque é o que você falou, eu pego como ficção, não é a realidade pra mim. Porque ninguém tava lá, ninguém sabe, principalmente Ryan Murphy. Eu pego como ficção, então pra mim me contou que os irmãos estavam mentindo o tempo inteiro, e é isso, e eles vão ser acusados, ele tá preso e tá certo, tipo, ele não me falou de uma forma de, quem sabe pode ser, entendeu? Uma coisa que podia ter alguma coisa que não contasse ali, alguma informação que me deixasse o pé atrás, mas eu acho que não teve nenhum momento, pra mim eles pintaram no final como doido, E era isso. Tanto que aquela cena do episódio 5, que é meia hora lá, que é uma câmera focada no Eric, é um episódio muito bom. Só que o ator é muito ruim. Ele não tem uma impressão. Você vê com a cabeça jogada de lado assim, tipo a Kelly Scott Klaus em Snatch Game, fazendo a Diana, falando o tempo inteiro. Aí você fala, ai gente, você jura que tem que acreditar nesse homem? É, e assim, a série até vende eles como, né, presepeiros ali mais pro final e tal, não sei o quê. Uhum. Mas eu acho que a série também não faz em nenhum momento. Ou melhor, faz apenas só na última cena do último episódio, que é mostrar um pouquinho que os pais poderiam ser boas pessoas. Porque a série também não se esforça em nenhum momento pra dizer que os pais eram pessoas não desprezíveis e horrorosas. Né? Era uma série assim, se ele queria fazer bom, contar todos os lados, fazer tipo uma The Affair. Tipo, contar pela visão dos meninos, contar pela visão dos pais. Aí volta, não sei o quê, pela visão... Pra gente entender mais ou menos o que ele queria passar. Mas não foi assim. Aí você falou, no final você vê lá, os pais, na verdade, eram bons. E os filhos eram dois idiotas que queriam dinheiro. Uhum. Exato, porque até então a gente só vê ele sendo filho da puta, a mulher pedindo pra ver o pinto do menino, pra ver se tem... AIDS. Se tem coisa de AIDS, né? Os meninos falando das coisas que o pai fazia, não sei o quê. E é só o que você tem nesse a série inteira. Aí, na última cena do último episódio, a gente fala... Ah, não, os meninos estão... Vamos lembrar que os pais eram humanos também, né? Vamos ver que eles estavam bem. É, eu... Não, e eu só me... ver... É, isso. O que me deixa puto também, que, gente, isso aí... Assim, primeira temporada de Monsters era o Dahmer. Era, tipo, um crime desgraçado que o cara fazia. E, gente, era um miserável. Era um monster por quê? Pra mim, isso era um American Crime Story, que ele não queria deixar pra passar na Fox, na FX, né? No FX. Queria levar pra Netflix e falar, vamos colocar aqui Monsters pra... Porque não tem nada a ver. Pra mim, Monster devia ser uma série de serial killer, de assassino em série, de sei lá, de gente louca. Não que um caso desse que não era... É de um crime mal resolvido, que você não sabe. Porque do Dahmer, tá claramente quem é o culpado, o que ele fazia e por que ele era um monstro. Agora nessa aqui a gente não sabe. É, assim como na próxima temporada vai voltar a ser realmente um serial killer, uma pessoa que mata as pessoas, né, que é o Ed Gein. E diferente disso aqui, que eles só são... Que poderia ser um crime story. Inclusive a gente tem a presença, né... De O.J., né? O.J. Simpson. Meu, pra mim, ia ser muito crime story. Eles queriam pôr o O.J. pra fazer uma ligação entre as temporadas. Aham. E, cara, se aparecesse o Cuba Gooding Jr., eu fiquei esperando ele aparecer. Eu também fiquei. Só faltou a Monica Lewinsky lá também. É, eu fiquei esperando. E o Katrina. Ah, Sarah Paulson rodando. E o Togepi, né? Que ridículo. E aí, eu fiquei esperando, assim, mas não veio. Mas, como obra de ficção, assim, eu acabei gostando um pouco mais dessa temporada, da segunda, do que da primeira, né? Na primeira, eu gosto muito da Nissi Nash, amo ela, todo mundo sabe que amo muito a Nissi Nash, apoio tudo que a diva faz. Mas aqui eu consegui gostar um pouco mais da série, da ficção como um todo, né? Passei pano aí pra liberdade de tia, de mostrar coisa em todo mundo. Mas, até comparando com Sport Stories, né, que a gente falou agora há pouco, aí acho que Sport Stories vence, né? Mas, eu acho que muito o protagonista é mais carismático do que do. Desse aqui. Porque a gente está comparando com Glee. Porque aqui a gente vê que, principalmente o Lyle, né? O Eric, ele era aparentemente mais dissimulado, né? Mas o Lyle, ele sempre foi uma pessoa horrível. Até nos flashbacks com os pais, ele tá sempre humilhando os pais, humilhando o irmão, né? E o momento que, assim, eu fiquei muito impactado foi quando a Chloe, o Javier Bardem arrancou a peruca do menino do nada na mesa de jantar. Minha peruca tá caindo. A gente não tava preparado. A gente não tava preparado pra, pra peruca caída. Assim. E o ator fez a Marina Rubabosa, né? Não quis raspar o cabelo, porque tá com a cabeçona de coco, com a peruca, com a touca em cima do cabelo, né? A cabeça gigantesca, parecendo a cabeça do Caio Blá. Horrível, gente. Eu falo, nossa, esse ator é bem... Não podia ter, ter raspado a cabeça e ia morrer? Não ia, ainda mais homem, né, menino? É, cresce a cabeça, o cabelo em 3 meses, 1 mês. Uhum. Complicadíssimo, menino. Complicadíssimo. Mas essa semana temos mais Ryan Murphy, né? Temos mais Ryan Murphy aí. Porque vai tá, a gente tá gravando aqui, agora já virou pra quinta-feira. Mas estreou o Groot Scary, né? Hoje, quinta-feira, estreia Dr. Odyssey. E também temos aí a volta de 911, né? Então o homem tá trabalhando. Parece até que tá concorrendo a prefeito de alguma cidade do Rio de Janeiro. Alguma cidade do Brasil. Tá virando volta tá trabalhando. É isso. Fazendo bolinho, né? No caso aqui, ele bota o pessoal pra bater bolinho, né? Vamos ver quem vai sexualizar nessas séries, né? Uhum. Né? Nunca ele nunca sensualiza o Bucky, né? Que a gente quer. Que é o que a gente quer. A gente quer ver o Bucky lá se acabando no macho, mas não. Tem que ver se tem que ver o abuso de pai com filho. Exatamente. Onde... Pelo amor de Deus. Leózio, o que, que você achou, Leózio? Do... Eu achei melhor. Achou melhor também? Achei. Achei melhor ficar longe mesmo. Ridícula! Mas, ó, pra falar do coisa, eu prefiro a primeira temporada. Porque tem o impacto de ser uma coisa diferente. E aí... Ah, prefiro usar. É, não ser um... Não ser um American Crime Story, né? É, porque é um louco que você fica filha da puta, desgraçado. Só se... E ele nunca se dava mal a vida inteira. Safado, e... cachorro, sem vergonha. Nesse Nash lá se esguelando. Alguém tira esse homem daqui, esse homem mata na sessão. E Ivan Peters tudo. Tá possuído também, né? Tá muito bom de Dahmer, né? Tem isso também. Tá possuído. Quando o ator é bom, a gente passa pano pra algumas coisas. Igual do Sport Stories. Não gostei, mas eu acho que o ator é mais carismático e dá pra... levar, né? Mas os dois aqui são muito ruinzinhos, gente. Bem ruim. Complicado. Eu fiquei chateado, né, que vocês falaram que assim, porque pra fazer 200 episódios de estupro ele faz. Mas pra fazer um dos Menendez lá pegar o outro que ele tava seduzindo no chuveiro, mostrando a pica de lado, né? Não fez. No ato consensual não rolou. Uhum. Não, o homem sumiu da prisão. Foi bem triste. Então não sexualiza do jeito certo, né? Só põe pra fazer as cenas grotesqueri. É o que eu tava falando, a gente tava falando no grupo. Falei, gente, a gente tem que lembrar que a primeira cena, uma das primeiras cenas de Glee é uma professora abusando de um aluno menor de idade, né? Verdade. Ah, verdade. O Leslie, né? Sim. A gente tem que lembrar que um dos recrutamentos de Glee, né, mais famoso é do professor vendo o aluno no banho cantando, né? É verdade. É verdade. Professora Chu vai atrás de Finn no chuveiro. É verdade, complicado. É, aliás, completou 14 anos que Rachel mandou Sunshine e Coração pra uma boca de crack, né? Nossa, nunca errou. Ainda traiu depois, né? O Glee Club. É isso. Mas, menino, então vamos para os comentários da nossa última edição, né? Que falamos aí do podcast das Paquitas. Do documentário das Paquitas, né? Falamos de Emily em Paris, falamos de Agatha, né? All Along. E vamos começar aqui, então, com um comentário de Luiz Otávio, né? Luiz Otávio novo aqui nos comentários. E ele começa dizendo assim, eu sou da mesma cidade que a Luciana Vendramini. Eita! Né? E só fica agora que ela nunca foi Paquita. PS, na época que saiu a revista, o pai dela ficava andando pela cidade para mostrar as fotos da filha. Gente, mostrando a filha pelada. Mostrando a filha pelada, tá? Pelada. Próximo comentário de Dani Araújo, mas na verdade é a volta do grande ícone Alice, né? Que tava sumida, devia estar de férias. Ah, não, férias não, que é aqui nos Estados Unidos. Mas tava, né, dando um tempo da gente descansando a imagem. E ela disse, oi gente, é Alice. Vim aqui só pra dizer que assisti a série das Paquitas com a minha mãe e adorei. O que mais fiquei impressionada... é que as Paquitas tinham a minha idade, 10 anos, e já eram Paquitas. Eu não vou nem na padaria sozinha. Quem dirá cuidar de um monte de criança? Achei muito legal. Agora vamos ver os da Xuxa. Um beijo, meninos. E que beijo, show da Xuxa, Xuxa é esse? Eu amo. Ai, eu amo. Icônica, gente. A gente tava com saudade de você, Alice. A gente sabe que a gente não tem falado sobre assuntos muito leves também, a gente também, né? Aqui no podcast, como agora falamos aqui de várias coisas pesadas pra você, mas a gente gosta muito de você, tava com saudade de você. Você que é Child Star, porque apareceu no, no comercial, no shopping, na Viva. Ah, é, amo. Querida, tá? Não vai virar Demi, pelo amor de Deus, hein? Não, ela é muito melhor. Muito melhor. Tem a cabeça muito no lugar, tá? Então, volte logo aqui nos comentários, que a gente sente saudade de você. Próximo comentário de Amanda Aparecida, dizendo, desta vez comentando aleatoriamente, porque toda hora que dava o play, alguém do trabalho vinha falar comigo. Aí me perdi no bloco de notas. Risos. Eu amo, né? A pessoa atrapalhando, o trabalho atrapalhando ela ouvir o podcast. Complicado mesmo. Bloco de amenidade sempre edificando, e ainda mais com a rápida volta de Érica do nada, não tava preparada, ninguém tava, todo mundo levou esse baque. Tomei um spoilerzinho de Casal Perfeito, mas a culpa é minha de estar com a série atrasada e ouvindo podcast, ainda bem que você sabe. Quando fez o vai e volta, eu entrei no Twitter, mas deixei claro pro Xandão que não usei o VPN, foi só Elão que mudou o EP. Emily merecia essa renovação, mas eu espero que esqueçam Paris. Roma, muito melhor. Chega de Gabriel. Leózio vai começar a fazer que nem o Jorge R.R. Martin. Começava a escrever e nunca terminava. Risos. E outra. Doutora Raquel Brito já até falou que quer ser médica obstetra quando sair da fazenda. KKKKKKKK. Esse golpe não vai colar de novo. E nossa, que chique esse dia de Rock in Rio do Sassi. E pra Leoz, ela sempre diz que sempre quis ir nessas festas de Halloween da Disney, porque ela é muito fã dos vilões da Disney. E a única vez que ela iria pra lá e ia ter uma festa dos vilões, o mundo deu colapso numa pandemia. E além de cancelar a viagem, ficamos presas em casa. Você vai conseguir ainda. Sempre tem vilão nas festas, não se preocupa não, que eles vão estar lá te esperando. É isso. Próximo comentário do nosso reizinho Levi Ventura. Dizendo, ficou perfeito o trecho da Érica no começo do episódio mesmo. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Que surto foi esse episódio musical de Grey's Anatomy. Gente, esse trecho da Érica, ele pode ser usado como qualquer coisa em qualquer momento. E ele vai ser maravilhoso sempre. Eu amo quando ela fala assim, eu sei que Dr. Edson podia estar cagando. Mas que as pessoas iam aplaudir e dizer maravilhoso. É muito bom. E eu amo o deboche na voz dela, né? Fiquei ouvindo, abaixei a trilha sonora. Fiquei ouvindo no... Ah, eu amo. Ai, Erika, te amo. Você sabe disso. Nicole conseguiu redirecionar real a carreira para especialista em séries de TV e streaming, né? Com o público-alvo de donas de casa seriadoras. Mas a gente me chamou de dona de casa seriadora. Véia. Chamou todos nós, né, de dona de casa seriadoras. Eu mesmo não. Vocês vão comentar blogueirinha feia? Comentamos, né? Não esperava menos desse podcast, por isso que acompanho. O favoritismo pra Kit e King Kong estão bem gritantes e a temporada bem fraca. Logo na temporada que Sassi resolve assistir, é uma bomba. Fiquei muito, muito interessado nessa Como Morrer Sozinho. Os dois episódios que saíram semana passada foram bem bons. Eu gostei bastante dos dois. Ah, não vi ainda. Achei bem bons. Bem bons. O do Thanksgiving pra mim é o melhor. O Thanksgiving pra mim é o melhor. Né? Qual que é o outro? É o do da formação. Ela fica presa no elevador. É. Não, do Thanksgiving. Cara, eu acho que o do elevador eu gostei mais. É, eu gostei do Thanksgiving. Mas eu gostei dos dois. É. Que é isso, uma série com 100% de aproveitamento, né, cara? Uhum. Que momento. Como o Zanon bem falou, aparentemente é uma série que deixa a pessoa reflexiva, apesar do nome ser um pouco pesado. O segundo episódio de Agatha foi de fato melhor que o primeiro, mas acho que eles tentaram vender o primeiro episódio como uma possível resposta do que aconteceu no WandaVision. A partir do momento que deixaram de fazer conexão com o resto do MCU, melhorou. E é isso. E aqui, já teve gente que deixou lá falando que o episódio 3 foi maravilhoso, né? Taylor Rocha, o... Taylor Rocha. Que já assistiu, né? Porque o episódio estreou 10 da noite, né, menino? Já assistiu, já. Fala pra ele vir aqui comentar, essa bicha ridícula. Próximo comentário de Carla Dielli, que também tá lá no nosso grupo, tá de vez em quando comentando aqui, dizendo: olá, meninos! Olá! Vamos lá! Sobre o doc das Paquitas, amei demais. Realmente, Zanon tá certo. Parece uma grande roda de fofoca que a Xuxa tá descobrindo tudo agora. Poxa, tadinha dela. Uma pergunta que não quer calar. Se Marlene era tão cruel, por que a Xuxa, que já era uma adulta com mais de 30 anos, deu a filha pra Marlene batizar? Afinal, ué, Marlene é madrinha da Sasha. E ninguém nos docs comentou. Absurdo. Sobre M, assim que vi os especialistas desacreditando Rex, coloquei tudo em Rex no bolão. Pena que a Rena não venceu, merecia demais. No próximo, espero que o Urso venha com as indicações na categoria drama. Amei 4 horinhas de logado. Vocês foram divertidos, carismáticos, envolventes, intrigantes. Tudo que falta nos recentes trabalhos da Nicole Kidman. Adoro. Eu acho que mais do que comentar que Marlene era madrinha da Sasha, ninguém comentou no doc que o grande boato era que Xuxa e Marlene se pegavam. Se pegavam. Exato. Tinha um caso por um. Ah, esqueci de falar sobre feios. Eu tenho os livros, li na época que saíram, lá em 2004, 2005. Ai. A história é legal, eu tinha expectativas sobre o filme, porém foi tudo jogado. Nada que no livro cause impacto, no filme é apenas uma terça-feira. No livro tem morte, tem plots bem construídos. Nesse filme são apenas adolescentes feios, como de costume, querendo ser bonitos, normal, e com harmonização paga pelo governo. Triste. Ah, vamos ler, Zanon, pra falar no reviewzão com padrão. Ah, é, né? Desenhar com padrão. Eu confesso que eu também queria ler, também. Ah, vai. Uglies. Vai voltar a trajeto da escrita? Vamos. Vai voltar sim. Aqui, vai ser quadro aqui no programa. Fazer uma temporada especial. Só com feios, né? Vai ser uma temporada de um episódio. Sim. Adoro. Não, cada livro de feios um episódio. Olha aí. Bombando muito. Próximo comentário de Dani Araújo. Agora a Dani Araújo mesmo, a mãe, né? Dani é mulher. Dizendo: oi, pessoal. Fiquei chocada quando descobri que a Eve Hanson, a Amélia de Casal Perfeito, é filha do Bono do YouTube. Adorei a série das Paquitas. Se fosse nos dias de hoje, essa Marlene tava lascada. E agradeço minha mãe por não me deixar ser Paquita, porque era melhor estudar. E que série bosta essa caos, puxada de aguentar. Ai, obrigada, chatona. Pelos parabéns. Fiquei me sentindo igual a Alice. Querida. Menina, eu esqueci de comentar, eu comentei, não sei, que a Amélia de Casal Perfeito é a cara da Amélia de Greiva. Quê? É, parece ela jovem. Então são as duas filhas do Bono, então. São filhas de Derek Shepherd. Da bolacha? Uhum. Do Shining. Que agora é Coca-Cola, né? Ah, não, é Oreo que é Coca. É, Coca Oreo. Nossa, que nojo dessa Coca Oreo, francamente. Ah, eu quero provar, pra ver que é ruim. Comeu? O vídeo do homem quase vomitando, tomando é tudo. Mas tem que comer Riqueza com não. Coca ou não? Não, já não, tá dentro Coca da Coca. Coca é de Oreo. Ah, eu vou comprar e vou fazer. Eles aqui diluem o biscoito. Ah, ai, quero achar, vou procurar no mercado. Eu até hoje não achei meu miojo de misto quente, né? De omelete. Eu fico pensando que deve ser podres. Ah, amiga, eu queria tanto comer o miojo dos doces que saiu pra experimentar pra ver como é que era essa bomba e não achei. Ah, os doces eu não queria não, só esses de omelete. Deve ter sido horrível. É, deve ser uma merda, mas eu queria só pelo... experimentar. Próximo comentário de Wendell Jr., que tá lá no nosso grupo também, dizendo: vindo aqui comentar que adorei o áudio de Erika no começo do episódio. Adoro esse momento do SA. E a risada de Camis no fundo é a cereja do bolo. Tudo! Próximo comentário de Paulo Jonas Nobre, dizendo: que delícia, 4 horas de episódio, hein? Amei! Sobre feios, que filme horroroso! Sobre Emília em Paris, estariam enfeiando o Gabriel pra gente desapegar? Ou é apenas para fazer jus ao chatão que ele é? Marcelo Reizinho. Obrigado por tudo, meninos. Ah, querido. Henrique, acho que o Gabriel tá usando a peruca, né? Eu falei que eu acho que é só o corte, o cabelo tá sem corte mesmo. Corte escroto, né, menino? Corte peruca. E ele passa o lápis de olho, né, pra ficar mais emo. Menina, tem uma pessoa aqui que comentou, mas provavelmente ela não tem usuário, porque ficou uma série de letras apenas como o user da pessoa. NV8K1VPQD63JJ04. É. Gente, e aí ela comentou. É a Megan Fox. Aí comentou aqui: o livro 2 de Feios Perfeitos é o melhor da série. Merecia um filme, especiais e extras. Fingimos demência. Amigo, quem é você? Amigo ou amiga? Ou amigue? Amigue, né? Amigue. Amigues. Gostamos. Quem sabe a gente lê aí o livro pra ter certeza. Ai, fiquei interessado em ler agora. Eu também. Acabei meus livros que eu queria ler, acho que eu vou ler Feios. Ah, eu quero é também. É isso. Vamos ler Feios? Acha baratinho pra gente. Quem acha? Ah, vou achar baratinho no site de graça. Ai, acha baratinho pra gente e compartilha então, amiga, por favor. Garota, livro de gringa eu não tô nem aí. Brasileiro eu compro. Agora dos outros eu não tô nem aí. É isso. Vou baixar. Democratizando a informação. Isso aí é reparação histórica. Reparação histórica. Próximo comentário aqui de Lucas Tinoco, também tá no nosso grupo lá sempre. Se você quiser participar, entra no Telegram, tem link aqui na postagem. Se você quiser, tem link pra você participar do nosso grupo. Mais de 4 horas e com intro icônica, Corações Vermelhos. Será que o chefe do Sasser, roubando o ingresso dele, configura assédio moral? Muito feliz pela experiência no VIP e que venham mais. E vocês querem saber o melhor? Ele pegou o ingresso pro dia que eu queria e veio embora antes da Mariah Carey cantar. Olha. Veio embora. Veio embora. E pegou meu ingresso, cara. Muito difícil, muito difícil. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá sempre com a gente aqui, tá no grupo, tá em todos os lugares, maravilhosa, rainhazinha, dizendo: excelente episódio, meninos. Vi Agatha, achei bem legal, espero que realmente não conecte com nada. Chega desse esquema de pirâmide. Assisti também o Doc das Paquitas e achei ruim. Só joga no choque de quão escroto é Marlene. Tá, mas e as outras pessoas que foram facilitadoras daquilo? Pai, chefes da Marlene na Globo. E a Xoxa, que nunca sabe de nada. Não significa que ela não foi filha da puta. Mas que ela não foi filha da puta sozinha, como o Doc e a Globo tentam jogar na conta dela. É isso, eu acho muito fácil jogar em cima da pessoa que não aceitou da entrevista para esse documentário. Exatamente. E PS... episódio de 4 horas pisa muito. É, também acho. Mas vocês têm que parar com isso. Eu tava olhando as audiências. O episódio que eu e Zanon fizemos, que tem 2 horas, tem metade da audiência desse episódio de 45 horas. Vocês têm que parar com essa loucura, gente, pelo amor de Deus. Amiga, será que a gente não rendeu? Tem que ter Léo? O Léo é o que traz o público, né? Não, famoso, amiga, mas né? eu já tinha falado isso na Retropop do ano passado, que os nossos episódios menores, eles não vão tão bem quanto os episódios que têm uma duração gigantesca. Por que você não pega, tipo, quando a gente fizer um de 2 horas, você pega e cola depois no final, de novo? 2 vezes, né? Isso. Aí o povo vai ouvir sedento. Amiga, sabe o que você pode fazer? Colocar no AI uma conversa nossa e você complementa. Pegar o nosso grupo, né, no Telegram. É. Que aí seremos todos processados, obviamente. Não pode ser o nosso particular, que é pior ainda. Mas assim, vocês gostam muito de programas grandes. Eu fico feliz por isso, de verdade. Mas às vezes não tem pauta e realmente o assunto também não rende, também, às vezes. É isso. Às vezes não tem pauta, às vezes o assunto rende. Mas quando tiver que ter mais de 4 horas, sucesso demais. Próximo comentário do glorioso OEA, também tá sempre aqui, né, com a gente, dizendo: a montagem do documentário das Paquitas é muito boa e muito cretina. Tem o ping-pong entre a Paquita bullying e a Paquita vítima. Tem a história sofrida da Paquita que nunca foi. E aí corta pra Xuxa reagindo a isso com um: caraca, essa coitada foi tirada pra merda de novo. Que nostalgia do que não vivi. Quero ser uma Paquita repetente. Até adicionei na minha playlist as músicas Meu Pipi no seu popô no meu pipiu. E Estica e Puxa é a xereca da Xuxa. Eu amo. A Paquita que nunca foi. É quase um House of the Dragon brasileiro, né? Exato, é a Rhaenyra, né, menino? É a coisa, a outra, não é? A rainha que nunca foi a véia. Ah, a véia, Rhaenys. A Rhaenys. Rainis, a Paquita verdade. Que nunca foi. Aliás, falar pra vocês que o hino das Paquitas Mangas de Fora, né, que eu vivo cantando aqui, está no Spotify agora, né? Então, vocês podem ir lá ouvir. Bateu, valeu. Garoto. Gozou. Próximo comentário de Jorge Albuquerque, de só deixou assim: fiquei com fome ouvindo a descrição do menu do Rock in Rio. É isso, amigo. É sobre isso. Próximo comentário de Flaviano Rodrigues. Não, menino. No dia do Rock in Rio, ele ficou obcecado com o sovaco do Shawn Mendes. Ele soltou, sei lá, as 6 fotos do sovaco do Shawn Mendes. Uhum. E toda hora falava, isso que é sovaco. Nossa, que sovacão. Ai, que sovacão maravilhoso. Obcecada. Limites, amiga. Próximo comentário de Flaviano Rodrigues, que tá sempre com a gente aqui, dizendo: eu já adicionei Como Morrer Sozinha pra assistir depois. E sobre Aubrey Plaza, o talento dela é ter energia de gostosa. Ótimo episódio, meninos. Beijos. Beijo, Vlad. Um beijo. Beijo. Próximo comentário de Felipe Gonçalves também, né? Rizinho, tá com a gente há muitos anos, né? E dizendo, comentando logo no iniciozinho do podcast, pra falar que os Seriadores foi um dos primeiros podcasts que eu vi na minha vida, juntamente com o podcast de cinema da MTV. Em 2009, eu tava entrando no ensino médio e ia pro colégio ouvindo. E lá se vão 15 anos. E quanta coisa mudou. Carinha apaixonada. Ah. Gente, imagina a pessoa ouvindo esse ano no colégio. No colégio. Mas naquela época a gente era mais tranquilo, né? Acho que a gente foi evoluindo com o tempo. Piorando, né? Sei não, né? Assim, era tranquilo. Tu acha que não? Eu acho que tinha umas piadas meio... É, a gente era menos desconstruído. A gente era menos desconstruído. Né? A gente ainda não tava. Te achando, não tinha ensinado a gente a se desconstruir ainda. Já na primeira temporada da SA, a gente fez um episódio que era tipo talentos corporais dos atores. Ah, mas é sempre bom apresentar, né? Apreciar. Que é bonito é pra ser visto mesmo. Que? Próximo comentário de Pri Schiave dizendo: Léo, procura a música das Paquitas que você falou, tá no álbum de 91 delas no Spotify. Procura por Mangas de Fora. Amo, viu? Ela falou, eu fui atrás. Que? Prisciave, maravilhosa. Próximo comentário de Dan Leite, também tá com a gente sempre aqui. Dizendo, já abri um sorriso quando vi que o episódio tinha 4 horas de duração. Confesso que gostei desse início de Agatha. Será que vem aí o Renascimento da Marvel? Vem. Será que vem, Zanon? Renascimento da Marvel. Próximo comentário e último comentário aqui de Felipe Ribeiro, dizendo: eu comecei odiando Emily em Paris e terminei amando. Quero muito que façam Emily em Roma acontecer. Né? Tem um aqui comentário, Gustavo Radamés falando: oi, Starcer. A Paquita que você achou que era atriz, na verdade, era Floribela, que foi Angeli Cat, Juliana Silveira. Ah, aliás, estão dizendo que vem aí, finalmente, a tour de 20 anos de Floribela, né? Não. Pô. Tenho nada e tenho tudo. Tudo. Sou rico em sonhos e pobre em ouro. Ai, um hit, gente. Hit do comunismo, né? Mas lembrando que você pode deixar seu comentário no Spotify, pode deixar no site, que eu faço questão de ler todos. Pode deixar também lá no Blue Sky, que foi o caso de Gustavo Radamés, lá no Blue Sky. Pode mandar no chat também, no Telegram também, onde você quiser, tá bom? Mas o importante é comentar. E além de comentar, se você quiser também apadrinhar esse podcast com, né, dinheirinhos, patreon.com/logado, lembrando que o logado com 2 Gs, tá? G de GG, Glória Groove, tá? Então é importante, é padrinho. Mas vamos então para merchans e despedidas, começando com ele, Marcelo. Gente, é do sempre, né? É isso, me segue lá no Blue Sky, no Instagram, escutem logado. E 2 beijos. Beijo, então, né? Beijo. Igual um carioca, dá beijo nas 2 bochechas, né? Sim, a gente dá. Beijinho em duas bochechas. Bochecha. E também temos versão de despedida dele, Leozinho. Gente, Sérgio Noir, se já não saiu, tá pra sair o episódio chá revelação da neurodivergência, né? Onde temos casos muito especiais de varanda e uma linda revelação no final, né? A Lê vai fazer aí a revelação pra gente, vocês vão ficar emocionados. Uma querida. E vem aí Sede 200 também, né, Leózio? Sede 200 também, com vida e obra de Camis Barbieri, a nossa Xuxa original, né? Vai aí revelar pra vocês tudo que ela viveu desde a Cancún brasileira até os dias de hoje. Muito bom, muito bom. Eu tô muito ansioso por esse, confesso. Muito ansioso. Esperar. Ai, ai, atento. Mas então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que você se divertiu, se você tenha gostado. Lembrando mais uma vez, pode deixar seus comentários no site, no Spotify, pode apadrinhar e também pode entrar lá no nosso grupinho. Nosso grupinho tá bombando, tá crescendo, né? E tá tudo na minha carreira. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau. Dona de mim. Deixa a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim. Dona de mim. Viva o padrão. Não gosto de padrão. Mentira. Dona de mim.